Projeto X Podcast. Camaradas, ao mais um Projeto X Podcast. Hoje o tema é vermelho, vermelho como a mãe russa. Hoje, coincidentemente, é o dia importante pro Superman. É o dia de estreia do Homem de Aço. E nada melhor do que suprir vocês com outra história do Superman muito boa. Outra visão desse personagem magnífico aí nas histórias dos HQs. O Projeto X tem suas interações aí com quadrinhos, comics e tudo mais. Então, esse é o momento que eu acho que vocês estão preparados para receber a mãe russa. Olha Superman, aí. Entre a foice e o martelo. Aqui é o camarada Rhodes e na Reversal Russa o quadrinho lê você. Sempre assim, né? Com certeza. Aqui é o camarada Cabeça e essa é mais uma história de Lanterna Verde e a Bruxa. Mais uma vez. Mais uma vez. Finita força de vontade e babaquice. É impressionante. Se o Batman, em história conjunta, tem a habilidade de fazer os outros serem burros, o Lanterna Verde tem de ser bucha. Porque toda vez histórias de junto ele apanha. Caraca. Aqui é o Sage. Esse é um podcast bem legal. Vamos ter o encontro de dois homens de aço: o Superman e o Stalin. Porra. Olha só, hein? Porque o aço é melhor que o ferro. Fica a dica. Depende do jogo. Eu sou Fernanda Fofon, que mesmo no universo soviético, o Superman é chato. Que isso? Ah, que absurdo. Meu Deus. Que é isso, moço? Falta amor. Falta... Todo mundo sabe que o melhor é o Lex Luthor, cara. Falta a mãe Rússia no seu coração. E como hoje o cast é de tema soviético, nada melhor do que chamar o camarada oriental. Tudo a ver. Lembra do que o Superman diz. You can slap a Jap. You can slap a Jap. Exatamente. Até no S-Word. Vai tá na postagem. Mas diretamente do Legcast aí, tô no chique, olha só. Opa, tudo bem? Bem, então, Super-Homem, você não coloca o mundo dentro de uma garrafa? Olha só. Porra. Ele fica deprimido. Superman ficou chateadíssimo. Isso chama-se humor negro. Hashtag chateadíssimo. Hashtag bolado. Maldade. Mas é isso aí, galera. Ó, Superman entre a foice e o martelo aqui, ou no original, Redson. É uma obra que se baseia no universo paralelo aos quadrinhos que a gente vê hoje. A base da história é um e se. E é com essa proposta que o Projeto X hoje quer apresentar essa obra pra vocês. E vamos lá. Superman Red Sun, ou Entre a Foice e o Martelo, como foi o nome aqui do Brasil, que eu, por sinal, gosto mais do que Red Sun, é uma minissérie... Com certeza. Não, com certeza é um nome muito melhor, né, cara? Entre a Foice e o Martelo. Uma boa sacada. Pô, muito, muito legal, porque eles chamam, os americanos chamam os comunistas aí de Reds, né? Exatamente. Porque foi um hábito comum aí da cultura deles, né, e tudo mais. E aqui a gente não tem esse costume aqui, né? Aqui a gente chama a gente chama comunista de outra coisa. Melhor não citar, vai que a gente tem um comunista que é melhor ouvindo, deixar, né? Subentendido, melhor, né? Vai que tem um comunista ouvindo, ele não gosta. E essa revista... Esquerdistas esquerdosos esquerdando. Uma coisa... Nunca existiu comunismo no mundo. Só para ficar claro. Nem socialismo, nem foi stalinismo que existiu. É uma outra coisa. E aquele é marxismo? Que é outra coisa. O comunismo e socialismo deveria ser inspirado no que Marx e Engels escreveram. Uhum. Porém, o Lenin e Stalin, eles pegaram o que o Marx e o Engels escreveram e disseram: galera, que comunismo. mas, tipo, dos preceitos comunistas, tipo, de fato, nunca existiu. Da forma como deveria ser, não existiu. Nunca existiu na Terra. Em nenhum momento histórico existiu. Ponto. É isso que às vezes precisa ficar claro, pra começar. Muito bom. A não ser que você tenha o Superman. Se você tiver o Superman, aí você teve comunismo. Porque ele pode. É. E a menos que você esteja na União Soviética também. Que aí o comunismo tem você. É. Bom, essa minissérie é roteirizada pelo Mark Millar. Isso, mesmo o cara do Kick-Ass, por incrível que pareça. Olha por só. Não só Kick-Ass, né? Nemesis. Oh. Tudo que adolescente é da gosta. Aquele que a bala faz curva, o Wanted. Wanted. Onde a bala faz curva. Mas ele também escreveu coisa boa, tipo Supremo, Guerra Civil. Guerra Civil é bom, vai. É, a história é desenhada pelo David Johnson e Killian Plunkett. Que eu não sei pronunciar assim. Que fizeram um trabalho digníssimo assim na obra. O tom de cor, a identidade visual que ele tentou adotar para a obra, né, para o Superman em si. Eu até li um prefácio aqui na edição falando que ele adotou muito cinza pelo fato de que é isso, cara. É um ícone e nem todo ícone tem um tom de cor que nem a gente citou no último cast de quadrinhos da Piada Mortal. E nesse cast, que é o Superman, que eles estão subvertendo o ícone clássico dos quadrinhos, se não o maior ícone americano, depois talvez do Mickey, ou eu acho que até passa o Mickey, cara, se bobear, não tenho certeza, é muito... Mas é que o Mickey é roubado forte. Porque ele tem três dedos, quem leu sabe do que talvez. Eu tô falando. Pega essa identidade visual aí do cara não ter um lado só, e você vê aquele mesmo Superman, entre aspas, assim, simplista, uhum. Né, numa visão... Um bem diferente, assim. É bem legal esse traço que os caras fizeram. E uma coisa que eu reparei: a obra foi lançada em 2003, em 3 volumes, e ela foi o último trabalho do Mark Millar antes dele sair da DC em 2001. E não, a gente não errou. Ele realmente saiu em 2001 e a obra foi publicada em 2003. Curiosamente, então... Porque ele deixou pronta a história e falou pra DC, não, legal. Não quero, não gosto disso. Ele deixou no arquivo secreto e falou, ó, quando chegar a hora... Publiquei. E a hora chegou quando ele começou a publicar coisas boas pela Marvel. E a DC falou, ó, fodeu. E agora? Vamos perder dinheiro? E agora? Não, deu uma obra ímpar, assim, vale a pena. Vocês vão perceber o porquê, já. Além disso, a obra ela foi muito bem recebida pelos críticos e ela foi indicada ao Eisner de 2004 como melhor minissérie na época em que DC e Marvel dominavam o Eisner. Hoje é só... É, não ganhou, né? Uma curiosidade agora, falando... na época que a Marvel e DC dominavam o Eisner, atualmente o que tá dominando aqui é a Hora da Aventura, por incrível que pareça. É, Hora da Aventura. Adventure Time. Pior que é verdade. A aventura vai começar. Todos juntos vamos visitar o mundo de Jake, seu amigo Finn. Diversão é aqui. Hora de aventura. Filha da... Pior que assim, não é só Hora da Aventura normal, é tipo Fionin Cake, é Adventure Team, sei lá, cara, qualquer coisa relacionada tá lá. Então, qual que é a premissa aqui dessa obra que a gente vai trazer hoje? Ela vem de um selo, né, da DC, que nem a gente falou antes, né, que é o selo do Elseworlds, né, aqui traduzido como Túnel do Tempo, que tem quase tudo a ver, né? Mas qual que é a premissa desse selo? Assim, é mostrar histórias que acontecem em universos alternativos. E muita gente defende a ideia que assim, a maioria das histórias do Superman, a maioria das melhores histórias do Superman são de universos alternativos, que acontece coisa. E o Red Son não é uma exceção, é uma ótima história, um negócio legal assim pra ler, pra indicar pra qualquer tipo de pessoa, porque tem uma base histórica, mesmo que leve, interessante pra quem quer ler. E tem uma linguagem básica que todo quadrinho de heróis tem que ter, né? Que é uma boa dinâmica, bons pilares, né? De conceitos e essas Fora coisas. Fora que a edição em português ainda é tão mastigada, mas tão mastigada que eles colocam tudo num sumário no final. Assim, tudo. O cara coloca, o cara escreve, sei lá, injeção. Aí tem lá o símbolozinho do Superman, assim, olha, injeção, remédio aplicado na veia por meio de uma seringa. Sabe, é tudo. Tá tudo mastigado. Cara, tudo. tudo. Caraca. É for dummies. Não que seja ruim, mas... Aliás, agora eu procuro minha edição em russo. Deve ser. Deve ser ao contrário, tá de ponta cabeça e começa do fim. Uma loucura, né? É tipo um mangá de ponta cabeça no fim. Deve ser bom. Só pode ser bom. É, mas é isso aí. Mas que nem eu disse, então ela se passa no túnel do tempo, né? Formalizando assim na Terra 30 do multiverso DC. Pra quem manja, vou só dar uma explicação rápida, a gente já falou disso, mas a DC ela é formada por um multiverso de, dependendo de quando você tá lendo, 52 terras. Cada uma dessas com uma própria realidade, próprios super-heróis, próprios conceitos. E o Red Sun se passa na Terra 30 desse multiverso. Ou a Terra 30 se passa no Red Sun, seguindo a Reversa Russa. Ou a engenharia Reversa Russa. Cara, eu vou cansar de fazer essa piada. Então, a grande vantagem desse multiverso, eu não falo, mas não dá pra entender, mas que coisa maluca, não é o Superman, não é... Mas a vantagem é que numa Terra paralela, o autor ele pode fazer o que ele quiser. Então ele não tem que ficar preso a ele pode matar quem ele quiser, ele pode criar personagem, ele pode mudar conceitos. Sim, é uma coisa que o pessoal reclama às vezes até de quadrinhos, né? Foi até discutido isso no cast de comics contra mangás, né? Que não é contra mangás. Ah, tá bom. Pô, comics e mangás. Até não é contra, porque a gente sabe que tem disputa, porque a HQ é muito melhor. Nossa. Tá. Ó. Que assim, o autor que pega um super-herói, né? No caso de comics aqui, ele tá preso àquele estilo e dificilmente ele vai poder alterar uma coisa muito importante naquele universo dele. Porque não é uma coisa que se limita às mãos dele, né? Já passou por um monte de pessoa e vai passar por outras montes de mãos aí, né? Que nem uma fazenda coletiva russa. Eu não sei se seja o Grant Morrison, mas pode ser qualquer coisa. E a vida é assim. Qualquer coisa e depois foda-se quem for pegar. É aquela volta, coisa, se o próximo se vira com esse abacaxi. É, se dane-se aí com esse filho aí, esse filho bastardo. Segura que o filho é teu. Dane-se, demônio. Ferre-se, matei mesmo. Apesar que eu não entendo uma coisa, a DC é a Terra regular, é a Terra 1. Então por que a Marvel é a Terra 616? Caraca, né? É assim, é mais ou menos, Eu posso falar uma coisa? Sim, senhora. A história foi tão legal, não me preocupei com essas coisas de terra, whatever. Vocês estão confundindo a minha cabeça, eu nem sei mais o que eu tô fazendo seguinte, aqui. Não, seguinte, calma. Não, calma. Ainda vamos é na Rússia. Vamos usar aquele quadradinho com o símbolo do Superman. Vamos fazer Four Dummies, vai. É o seguinte. Quando você começou a ler, você reparou que aquele não era o Superman do desenho? Você falou, cara, não... Não, pera, por favor, então, por favor. Vamos lá, o lance... Vou falar. Eu não sou idiota, eu sei como é um Superman normal. Eu percebi que aquele era um Superman em outro universo, ponto. Pra mim tem isso é gente suficiente. Que não entende isso, entendeu? O ponto principal do Superman nas histórias paralelas é a criação. Principalmente pontos são a criação ou tragédias que acontecem durante a vida, né? O que normalmente motiva alguma mudança no super-homem é algum trauma muito grande ou um tipo de criação diferente. Por exemplo, ele caiu na Ucrânia, né? Por uma modificação um pouquinho na órbita da Terra, né? Isso. Sim, 12 horas. Foi 12 horas. O que tornou ele numa pessoa completamente diferente, certo? Basicamente, as histórias do Superman que se diferenciam são essas: um trauma muito grande ou criação diferente. Nesse caso, é criação diferente, né? Falando de exemplos não tão legais assim, tem uma história que a nave do Superman cai em Gotham. São os Wayne que adotam o Superman. Superman vira o Batman, velho. Bizarro. Nós temos o incrível Superman Sunshine, que é o Superman de Black Power. Tem o Superman britânico, cara. É britânico e legítimo. Ah, tem o Super Obama também. Super Obama. Que é uma fraude do caramba agora, né? E isso, tem Superman que cai na selva e vira o Super Tarzan. Tem muita coisa não legal pra vocês verem. A gente nunca é bom, tá, gente? Fica calmo. Então, Fer, essa que é a graça dos universos paralelos. Ou quase, okay. Né? Ok, ou não, né? Eu diria ou não. Mas voltando aqui à obra aí da Foice e o Martelo, né? A gente definiu, então, que é um universo totalmente paralelo. E a principal brincadeira dessa obra, a principal ideia, o principal tchananã do Mark Millar... Foi o seguinte, foi falar, e se o foguete do Superman, obviamente todo mundo conhece a história básica do Superman, caísse 12 horas antes... Pode falar assim, né, você pode explicar, olha, que assim, O que aconteceria se o Kal-El caísse em plena União Soviética Stalinista? Sim, então, no auge do que a gente vê naquele final de guerra, no começo de Guerra Fria. Eles até estipulam um período aproximado que é de 1953 a 2001 que se passa a história. Mais ou menos. Sim. Mas em 53 ele já tava adulto, né? Não, não, o foguete cai em 38. Não, então, a história em si. Ah, perdão. Isso. Então, mas por curiosidade, o foguete cai em 38, que é o ano de criação do Super-Homem, então, que é outro Tchananã. Outro Tchananã. Então não vamos falar Tchananã, vamos falar Skavuska. Que não vai ter problema de direito autoral. Estados Unidos ou na Rússia, ou seja, lá o Jor-El resolveu mandar um pouquinho antes do filme dele. Tava chato, tava chorando, falou, vou mandar assim, piada antes. Mandou antes o foguete, ele caiu na Rússia. E ele foi criado dentro de uma colônia comunista. Uma fazenda, não, fazenda coletiva. Fazenda coletiva. A colônia. Da Ucrânia. Isso. Por isso. Fazendeiros. Criado tava por... na bosta, pronto. Onde os leites fazem a vaca. Mas enfim, então com essa ideia, a gente tem a criação aqui do Filho Vermelho, né? Ou entre a força do martelo. O que é legal citar, então, já pulando pra história, começo da história. Obviamente, todo autor que trabalha com o universo paralelo do Superman, ele tende a querer usar os elementos do universo do Superman também durante essa história, né? Porque é um a mais pro leitor. A gente vê camaradas carimbados como Lex Luthor, continua egocêntrico pra caramba e infinitamente esperto, a ponto de jogar xadrez com, sei lá, 12 pessoas. Jogar xadrez, ler O Príncipe e ainda... O que que tava fazendo ainda? Ele tava aprendendo um idioma novo ainda. Idioma urdu, que ele fala. Ele até fala pro cara que o cara foi bem, porque ele fez ele quase virar duas páginas quando ele teve que se desconcentrar. Quase. Foi. Então, a gente tem a Lois Lane, né? Era o clássico par romântico do Clark Kent, só que nessa história era a Lois Luthor, que é uma visão interessante. Ela ainda é jornalista do Planeta Diário. A gente tem o Bucha de Canhão Jimmy Olsen, que é o amiguinho do Superman. Que agora tá na CIA. Que, dessa vez subiu de carreira. Bravo. O estagiário da... Como o Superman atrasou o Jimmy Olsen. Tudo culpa do Superman. Se tu for ver, no final ele terminou como vice-presidente. Pô, de jornalista a vice-presidente, hein? De estagiário, segundo todo, a vice-presidente. Olha, isso é um plano de carreira. É isso aí. E, obviamente, né? A gente vê mais pra frente elementos como a própria Mulher Maravilha, o Batman aí. A Lana, né? A Lana Lang, que vira Lana Lazarog, Lazar... É o Lazarenko. Uma versão Lana Lang soviética. Lana Lazarenko. Tem o Perry White. Lazarenko, qual o nome dessa? Então, assim, são vários elementos bem trabalhados durante a história. Algumas coisas. Ótimo. Se você faltou em alguma aula de história... Que não é difícil. Do colégio. Louco, hein? Talvez você não saiba exatamente o que foi o período da Guerra Fria. Mas vamos lá. Termina a Segunda Guerra Mundial lá, derrotaram Hitler, invasão de Berlim, blá blá blá. O que aconteceu com o mundo? Reversal russo. Não. O mundo se dividiu em dois. Lembra? Sim. DC e Marvel. A gente... Capitalismo contra... soviéticos. Isso. Eu não falo comunismo porque não era comunismo. Eu me nego a falar que era comunismo. Fala que nem a internet, esquerdistas esquerdosos. Ou fala como fosse rádio brasileira na época, né? Os comuna. Bom, o mundo ele se dividiu. Então tu tinha os Estados Unidos, que era a superpotência capitalista... E tu tinha a União Soviética, a Rússia, como a superpotência stalinista, comunista, o que seja. Enfim. Então daí eu quero que vocês pensem o seguinte, imagina os Estados Unidos, o povo americano, que foi o grande confrontador da Rússia, né, da União Soviética. E daí tu tinha justamente ícones, né? Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, tu tinha o Superman, enfim, eles viraram ícones no combate, ó. Aos ameaça comunas, vermelha. Né? Ao Partido Vermelho. Sim. A ameaça vermelha. Os comedores de bebê. Exato. Sabia que alguém ia falar. Então foi um período de Guerra Fria, né? Que é chamado de Guerra Fria, porque de fato nunca houve combate porque entre essas duas grandes potências. Não, não é porque... Tipo, sempre tem um aluno que pergunta, por que foi no inverno? Não foi no inverno. Gente, só pra fazer uma noção, foi de 45 até 90. Sem acontecer nada. Puta saco. Não, sem, aconte... não, menos, sem acontecer nada, entre aspas. Não, não teve nenhum confronto direto entre Estados Unidos e Rússia, mas tu teve guerra do Vietnã, tu teve guerra da Coreia, tu teve um monte de outros confrontos no Afeganistão e todas essas coisas assim. Usando como exemplo de classe, Estados Unidos e União Soviética eram os isqueirinhos da briga, entendeu? Aí, ó, Coreia do Norte, ó. O Coreia do Sul chamou de frutinha aí, ó. Falou que K-pop é uma bosta. É o poder da bravata. Mas assim... eu acho que talvez a maioria das pessoas já saiba porque é isso que a gente tá falando. Então vamos situar. Pega um personagem que é ícone americano, que é o Superman, e joga ele pra Rússia. Inverte o cara. Pra ele virar ícone russo. É, de acordo com... No meio da Guerra Fria. É, de acordo com a rádio soviética, o campeão do trabalhador comum. Do proletariado, cara. Que palavra maneira, velho. É, a minha versão tava em inglês. É o trabalhador comum, né? E também o defensor da expansão do Pacto de Varsóvia. De Varsóvia. Look, up in the sky, it's a bird, it's a plane, it's Superman. Superman, strange visitor from another world, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, as the champion of the common worker, fights a never-ending battle for Stalin, socialism, and the international expansion of the Warsaw Pact. Superman, pride of the Soviet state, symbol of our military might. Ah, give me a break. Who writes this stuff? Let our enemies beware. There is only one superpower now. Com essa situação que a gente deu, imagina no meio de toda essa confusão, você colocar o Super-Homem de um lado da balança. O que que ia acontecer? Pra quem não sabe, ele não é... Ele só tem alguns poderes como super-força, super-velocidade... raio-x. Tanto que... ele até fala... É até engraçado que ele fala super durante a história, eles vão descobrindo. Durante a história, vai tendo os anúncios da TV. Bem no comecinho, assim, falando... Ah, e foi notificado que o Super-Homem tem, sei lá, visão de calor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí no outro dia, depois de pagar $30 pra secretária de não sei o quê, foi descoberto também que ele tem super velocidade, pode voar, não, mega... super sopro. Daí o Perroy fala que o que desgraça é super sopro. O que é o super sopro? A única coisa que faltou nesse Super-Homem foi um pouquinho de humildade, né? Oh, como sempre. Mas aí, total, mas é na, né? Rússia. Russos não são humildes. O que acontece, então, no começo aqui do quadrinho, a gente tem a introdução, então, um pouco do que é a Lois Luthor, né, desse universo, né, de quem ela é casada. E essa super arma que aparentemente a União Soviética desenvolveu, que no caso é o Superman. E tanto que o Superman traz uma versão tão grande nessa história, né, que a corrida armamentista vira a corrida de super-heróis, né, de super-seres. Eles param de construir naves espaciais. Isso. Se focam em construir cópias do Superman. Superman, criar monstros, aberrações, vira uma bagunça. O próprio, eles falam, o presidente fala, né? Ele fala, olha, a CIA, o exército e os federais agora estão obsoletos, acabou, a gente não tem mais o que fazer. Podia fazer qualquer coisa. Ele fala, olha, ele é mais forte do que a nossa bomba de hidrogênio. Não, e tu pega um ser que consegue escutar qualquer coisa no mundo, pra que é um super satélite? Exato. Sim, o Superman é um conceito que vai mais além, porque o cara, por ele absorver energia solar, ele não precisa se alimentar, ele tem todos os poderes, ele consegue enxergar os espectros de ondas de rádio, coisa assim. Então é uma viagem muito louca. Agora, fiquei com uma dúvida, Ele se alimenta de energia solar. Ele é sim, é basicamente isso. Ele nasceu na Ucrânia e ele ficou na Rússia. Que energia solar. Cara, a gente tem também a introdução aqui ao Lex Luthor e o estagiário Jimmy Olsen, né? E o Lex Luthor dando um show-off foda, né? Ó, tá aqui a equação que vai arrumar... Equilibrar as finanças dos Ele falou assim, ó, mas fica tranquilo que daqui a pouco eu vou dar a solução, solução definitiva pra inflação. Porra! Porque o que acontece? Com a apresentação inicial da história e com essa ameaça do Superman, o governo dos Estados Unidos, ele contrata o Lex Luthor combater, né? Pra ser uma contramedida, o cara é o cientista mais brilhante, então eles têm que desenvolver... O doutor Lex Luthor. Olha só. Eu quero que vocês me deem 10 milhões, poder atacar um satélite e que ele possa cair numa aí cidade. Aí ele fala, não, tudo bem, habitada. Você pode pensar um pouquinho. Ponto, só isso que eu quero. Então, esse é pro presidente, né? Só isso. Não, é porque assim, você tem um Lex Luthor que, além de ter cabelo ainda, porque a gente, só situando ele, isso aí se baseia na Era de Ouro, então, e como o Superman é americano, ele nunca deixou o Luthor careca, então ele tem cabelo, por enquanto. Nunca deu um espirro e arrancou o cabelo dele. Além dele, ele é prepotente ao ponto dele saber que ele é o melhor. Ele é o homem mais inteligente da Terra. E ele sabe disso. É até engraçado. Exatamente. Que o Luthor, durante o revista, fala: pô, Super-Homem, se você tivesse nascido aqui nos Estados Unidos, era capaz de a gente ter sido amigo, né? Onde? Amigo. Camarada, super, né? Super segundo amigão. Cast. Brother, sei, brother. Sei. Mas e isso eu acho que é o seguinte, primeiro que eles invertem duas coisas com isso. Primeiro, que o Miller, ele tem uma coisa que é inteligente, que eu vejo como uma crítica, que é o seguinte: olha só como o fato de uma coisa acontecer em outro país transforma de maior símbolo na maior ameaça. Porque, querendo ou não, o Superman, ele não é um Superman mal. Quando ele aparece como um Superman que tá salvando as pessoas. É, ele só quer ajudar as pessoas. Sim. Ele tá querendo ajudar. Só que os Estados Unidos vê isso como uma ameaça. Sim. Quando esse mesmo Superman nos Estados Unidos é o herói, ele é o símbolo. Então, quer dizer, qual é a mudança de atitude do Superman? Nenhuma. Ele tem as mesmas atitudes de salvar as pessoas. Porque, que assim, a gente na história já conhece Superman com seus 30 anos. Então, ele já tá aliado já ao partido do Stalin. Ele já é um recurso forte pro governo. Isso me diferencia também do Superman, que nós conhecemos, né? Que ele não tá muito afiliado a nenhum governo, né? A nenhum partido, né? Mas no início, se a gente tenta ver, cabeça, ele até é assim, tanto que ele vai lá para os Estados Unidos para salvar, sim, aquelas pessoas. Ele fala: eu não sou um soldado, né? Eles me chamaram de soldado, mas eu não sou um soldado. Ele fala assim: eu já... Não, e tentam botar no início, eles queriam empurrar, sim, o poder político para ele, e ele não, no início ele não tava, uhum, afim. Só que daí tem que avaliar, primeiro, que ele foi criado com uma determinada mentalidade, e ele já avaliava o seguinte: como é que vocês podem achar que eu vou defender o que vocês acreditam, de todos somos iguais, quando eu não sou igual a ninguém? Então, imagina, até aqui na história, o que a gente tem? A gente tem a introdução, então, ao plot, a gente sabe que o Superman tá aliado à União Soviética, a União Soviética não cansa de falar que eles têm o Superman, porque, pô, é uma carteirada foda. É uma carteirada, né? E assim, e no meio disso tudo, a gente tem um Superman que apesar de ter todo esse poder, ele não quer se envolver muito com essas questões partidárias, por enquanto. No início. Por enquanto, isso. Até que a gente tem a primeira execução do plano do Luthor, que é o que a Fer falou. Ele pediu todos aqueles recursos e lançou um satélite em Metrópolis, né? Pra o quê? Pro Superman... Pra testar o Superman, embora ele já sabia que o Superman ia salvar todo mundo por matemática. Matemática pura. Isso. Ele viu, cabeça, viu? Viu, cabeça? Tu despreza tanto a matemática. Com o que sobra aí dessa experiência, ele consegue material genético pra futuramente tentar desenvolver a própria arma dos Estados Unidos. Além do que, a gente tem um quadro bem interessante, né, nesse plot aqui, que é o encontro do Super-Homem com a Lois Lane. Oh, com a Lois Luthor, né? Perdão, vai ser difícil, lembra? É, o olhar, né? A troca de olhares, na verdade. Ele olha pra ela e percebe, ela fica toda coradinha, assim, né? tá na cara. Mas nessa cena do satélite tem uma nuance que eu gosto muito desse Superman, que difere um pouco dele, que ele fala assim: olha, eu podia ter destruído esse satélite de várias formas, eu podia ter explodido ele, eu podia ter congelado ele, mas ele quis fazer um show-off. Exato. Esse Superman, né? Ele tem uma particularidade muito legal. Primeiro que ele sabe que ele é poderoso pra caramba, e ele não tem medo de mostrar. Às vezes pode soar babaquice, mas não é, cara. Pô, às vezes ele vai falar assim: ah, ó, vou fazer isso porque? Porque eu posso. Que eu posso. E é isso aí, é o que rola. Mas acho que vale o fato de que, como ele foi criado numa fazenda coletiva, né, ele tem toda essa ligação, né, de trabalhador ligado à União, sim, Soviética, né, de que exato, a grande mãe, né, a grande mãe é a União Soviética. Então ele vai defender os ideais mesmo do partido. Vocês todos sabem o que é fazenda coletiva, né? Sim. É uma fazenda de mais de uma pessoa. Não é bem isso, uma fazenda coletiva. Então, na verdade, vamos dizer assim. O Stalin pegou vários pedaços de terra e disse: isso agora é fazenda coletiva. Antes tinha os seus proprietários. E ele jogou o pessoal lá, os camponeses, pra lá. Só que, na verdade... parecia muito maravilhoso, né? Todo mundo com suas fazendas, todo mundo com seu pedaço cada de terra. Cada um com o seu quadrado. Cada um, todo mundo plantando, mas na verdade um tu era forçado a ter uma produção, uma determinada produção. Tu era tipo um escravo lá dentro, né? Uhum. tu não podia sair de lá mais, assim, tipo, tu, no sentido de que tu tava na fazenda coletiva, esse é o teu trabalho pra vida inteira. É, olha só. E fora que aquilo tinha, provavelmente, porque eu não tava lá, aquela lavagem cerebral de, olha, você tem que fazer isso, porque você tem que fazer pela nação. Exato, pelo, não, por com Stalin, certeza. Por nós, por, pelo e Superman. E se não tinha lavagem cerebral, tu tinha o outro fator, que é o gulag. Tá discutindo? Vai pro gulag. Manda pro gulag lá, que é... Não. Tá bom. Digamos que o gulag, ele era trabalho forçado, só que num lugar muito frio. Muito frio. Uh-huh. E as chances de tu sobreviver a esse trabalho, que era... eram, tipo, praticamente zero. Isso. Imagina o seguinte, sabe quando você sai de manhã, tá meio chovendo, você tá meio de pijama ainda, você volta correndo pra coberta? Imagina isso 10 mil vezes pro resto da vida. Não, imagina que não é chuva, imagina que é tipo neve e tu tá a menos 40 graus. Em outra história do Superman, ele constrói um gulag pra fazer uma espécie de... pra dar uma espécie de solução pra certos tipos de revoltados, hein? Em outra situação, assim, só de exemplo. Esse é o vulgo Reino da Manhã. Só pra ser bonitinho, o gulag era um sistema de campos de trabalho forçados para criminosos, presos políticos e qualquer cidadão em geral que se opusesse ao regime da União Soviética. Na verdade, tipo, eles mandavam todo mundo pra lá, todo mundo mesmo, assim. Eu, que nem eu falei, brincando que eu li aquele livro Lenin, Stalin, Hitler, e cara, é um absurdo. Quantas pessoas eles mandaram pra esses campos de trabalho forçado? E é, tipo, todo tipo de pessoa mesmo. O cara era um pobre, mas a atriz-avó dele tinha sido burguesa. Mas o cara hoje era um morto de fome. Mas o fato da atriz-avó dele ser burguesa fazia com que ele fosse burguês. E ele era mandado pro gulag. Não tinha uma análise, né? Assim, bem mais justa. Não, assim, é... Era qualquer um ia pra lá. E era isso, na verdade, é uma forma de, sim, lavagem cerebral. Porque tu tá fazendo as pessoas se inibirem. Quer dizer, tu tá dando pra elas, ó, quer dizer que se eu não seguir esse sistema, se eu não aceitar isso... Eu vou pro gulag, que eu, é ruim pra caramba. Eu vou pro gulag, então eu fico aqui. E daí as novas crianças, as novas gerações já nascem com essa mentalidade. Entendeu? Isso. Então tu vai tendo isso. Voltando aqui pra história, a gente tem aqui uma parte, né, que a gente vê o Stalin no gibi, muito maneirinho. Com bigode de resposta. Velhinho, gente boa. Velhinho, né? E ele apresentando, assim... Simpático, é... Simpático? Sim. Velho, super simpático. Simpático como psicopata, né? Depois dando em cima da mulher lá, da Hipólita. Depois de todas as comemorações, assim, tá tendo uma espécie de comemoração do dia do Superman, e a gente vê a introdução da Hipólita, né, da Ilha Paraíso, que até então é uma nação neutra, né? E da Mulher Maravilha nesse universo. Também é poderosa, né? E tá caidinha pelo Superman. Tá. Mas ele era cego e ele nunca percebeu. Sim, e ela tá muito impressionada pro Superman nesse primeiro momento. Assim, ela até brinca, fala, oh, ele não é como os outros homens e tal, não sei o quê. E também a gente tem a introdução de um outro personagem importante aqui pra história, que é o... Pitov. Piotrilov. Kozlov, comandante é Kozlov. É o russo. Filho ilegítimo do Stalin. Isso, que... Joseph um dos muitos Stalin. Filhos ilegítimos, né? Que ele tá putaço porque o Superman chegou, e com essa chegada do Superman ele perdeu mais ou menos o espaço dele na autocúpula do comando do Stalin, né? Ele queria... suceder o lugar do pai, possivelmente, tal, e acabou tendo sessões arruinadas. Não, e é porque ele vê o Stalin toda hora falando que o Superman, forçando, ó, você que vai assumir, você que vai estar aqui. E aí ele faz o papel do Luthor na Terra original. Que é o Luthor tem esse problema. A grande questão do Luthor é ele sabe que ele seria o homem mais importante dos Estados Unidos ou da Terra se não fosse o Superman. Pra ofuscar ele. Uhum. Né? É um egoísta do cão, meu. Também, esse cara também. Ainda mais que era pra ser tudo de todos, mas não funciona. Oi. Assim. É, bastante. Mas e no meio desse diálogo do Pietrov com o Superman, eu tenho muita dificuldade de falar nomes dos caras, com o Superman, a gente tem também ele contando a história da origem do Batman daquele universo, né? Que fica na cara, que quando você vê do uma família que no caso não era rica, mas eles eram... Não, e o olhar, eles eram, né? Eles eram contra o Superman e o partido do Stalin. eles estavam falando mal. Aí a polícia tem que assassinar os dois pais e deixa o moleque vivo, puto da vida. O moleque olha com muita raiva e vaza. Eu falei, ih, caramba. E na próxima página tem ele gritando no chão com morcegos em volta. Já... Por favor. I forget the details. All I remember is the boy. What are you looking at, boy? Don't you know it's against the law to stare at the chief of police? Bullets kill little boys too, you know. Go on, get out of my sight. Your parents are dead. Don't walk. Run! Weird little runt. Probably grow up just like his idiot father. The kid couldn't have been more than 9 years old. But his glare would have stopped the clock ticking. Those weren't a child's eyes. They looked too patient. I will never, ever forget the way that boy stared at me. Somebody said he threw himself into the Moscow River. Others said that he just disappeared into the sewers to lick his wounds and swear revenge. I shot his parents. What does that do to a boy, Superman? Não, e sendo que o legal é o cara falando que ele sentiu medo do olhar do moleque. Muito, né? Sinistro. É, ele fala o olhar mesmo dele fazia o relógio parar. E sendo que ele andou, olhou com a cara e foi andando. Nossa. Né? Não, o cara tomou. O menino tomou um tiro e, tipo, não teve nenhuma reação, um cara. Como assim? Caraca, que frio, velho. Isso chama-se. É, ele ainda tomou o tiro. Então ele teve aquela frase célebre, né? Ele fala: falei pra você ir embora, falei pra você correr. Aí ele vai, só que ele continua andando. Você vê, o Batman é o Batman em qualquer universo. Vale lembrar que na verdadeira União Soviética eles não teriam deixado a criança viva, nem vida, a pau. Né? Não, mas aí mostra uma coisa do ele, mas você vê, aí eu acho que é uma coisa muito legal, que é meio que assim, vou botar em traço pra essa redenção dele, porque ele tá mega bolado com isso, porque ele sabe que tá errado. Ele tá fazendo por ordem do partido comunista, que não é comunista segunda-feira. Mas ele tá fazendo aquilo e ele sabe que tá errado. Ele fala assim, ele fala assim, você nunca vai me entender, né? Porque você nunca vai precisar fazer isso. Você, quem tá fazendo o trabalho sujo de limpar, assim, digamos assim, sou eu. Você é muito fácil, ele você lindo, tá voando. Né? Ele fala assim, ó, é muito fácil você tá voando por aí, vendo tudo de cima, tomando a fama, aparecendo televisão, e a gente aqui na parte baixa, nas ruas, fazendo o trabalho sujo. E mostra, né? Você fala, poxa, não é bonito. Por mais que, funcionou, tava funcionando, o Superman falando não, ele acreditando naquilo, tem a parte suja, ele fala, né? O trabalho sujo, sujar as mãos. Um trabalho, né? Muito sujo, na real, né? Tanto que ele chega ao ponto de querer cometer suicídio e o Superman chatão não deixa. Chatão. Pegar a bala com a mão. Show off, né? São duas coisas que os dois vão se arrepender, né? Tanto o cara ter deixado o Bruce vivo. Porra. E o Supergirl ter deixado o cara vivo também. O cara vivo. Daí dessa conversa a gente já tem um corte que é pra uma coisa até clássica, né? Que é o Stalin sendo envenenado. Por cianureto. Cianureto. É. Não, e daí mostra outro show-off do Superman, ele lendo 1 bilhão de livros pra tentar descobrir a cura, né? Aí ele chega com a resposta, velho. Ele chega porque assim, é muito legal, cara. O Stalin tá morrendo, aí o cara grita, Superman, ajude! O cara, porra, o que o Superman vai ajudar a gente? Ele não é médico, né? Aí o Superman vai ler um monte de livro de medicina, vira médico, químico, e vai fazer um antídoto e dá instrução pros médicos, salvar. Ele até estende, né, um pouco a vida do Stalin, né, nesse caso. Isso é... A gente fala que é até a fabrica de show-off, mas é uma visão do Miller que às vezes as pessoas esquecem quando lê Superman, que além de tudo, ele é um gênio. Ele tem o raciocínio, uma capacidade de cognição muito avançada e de aprender. Então, quer dizer, ele aprendeu tipo em 15 minutos medicina. Entendeu? No All-Star novamente, ele fala isso. Ele começa a aprender coisas. Mas falando em limite, depois disso tudo aí, depois dessa situação com o Stalin, né, com tudo mais ali, a gente tem um corte pro Lex Luthor criando o que seria o Bizarro, né, dessa história. Bizarro, pra quem não conhece, é o Superman Inverso, né, o Superman todo torto, conhecido também bastante nos quadrinhos em geral. Um vilão clássico, né? Isso. E nessa versão, o que o Bizarro é? Se o Bizarro, no vilão clássico, é um cara que vem de um planeta diferente, que é o oposto da Terra... Esse caso não, o Bizarro é o que vem do oposto da Rússia. Os Estados que Unidos. Que é os Estados Unidos. Então ele veste o uniforme tradicional do Superman. Qual a diferença? A diferença é que isso, que é que em vez de ter o S, tem o S ali, é, né? É, porque o S do Superman, pra quem não sabe, não é tipo S só de Superman. Tem toda a simbologia de ser o símbolo da casa de El no planeta de Krypton, o S é a esperança e tal. Então, quer dizer, o S original é uma simbologia kryptoniana. Aqui, como não tem isso, eles colocam o S, né, de United States. Ou Us, a gente. Pode ser isso também. Criação do Luthor, né, nos esforços dele. E esse Bizarro é liberado pra ir atrás do Superman? O Bizarro faz um ataque a Londres, né, no caso o Superman, pra ter essa formação, né? O primeiro ataque diretamente, né, do Lex Luthor ao Superman, através do Bizarro. E eles brigando e tal, tem uma situação interessante, né? Que durante a briga, os Estados Unidos disparam um míssil, né? Que ia dizimar bastante da população lá inglesa. E no meio das duas lutas, ambos, o Superman e o Bizarro, equivalentes em força, até o que dá a entender, né? Eles ficam na mesa até que o Bizarro usa o seu olhar congelante, que é o contrário do Superman, congela ele, vai até o míssil e fala assim, oi todo mundo, prazer em conhecer vocês. E vai, por quê? Porque é o Bizarro ao contrário. Então ele tá dizendo tchau. Exatamente. E ele leva o míssil pra longe, explode e... Eu senti um preconceito ali só porque ele era feio, os ingleses começaram a torcer pro Super-Homem. Só porque o cara era feio. É só porque ele era feião, exatamente. Só porque ele era feio, né? Cara. No caso, não é porque eles sabiam que ia ter um míssil, não? Não, o míssil foi um acidente depois, não é? Foi tipo, um acidente. Porque eles começaram a brigar e o míssil foi depois que eles já estavam brigando por um acidente de alguma coisa que eu não lembro o que foi. Perhaps you misunderstand. Your presence here is an aggressive act. This country doesn't need American protection. You are the monster here. You are the one who needs to be contained. It's getting up! Kill it, Superman! For God's sake, finish it off! Go home and tell your president to mind his own affairs. Nobody wants you or your weapons here. Suddenly, the clock stopped. Time ground to a halt as it always does for our kind when a decision must be made. The duplicate and I exchanged glances, two moving objects on a static, frozen background. We both knew that one of us would have to make a choice. To this day, his true intentions remain a mystery to me. I often wonder if he really knew what he was doing when he kicked back into the sky, or if he understood perfectly and sacrificed himself. Hello, everybody. I'm very pleased to meet you. Perhaps he looked into my eyes and glimpsed a future that he couldn't bear to see, choosing instead to spare himself the suffering. I'm afraid we'll never know for sure. Mas é que esse ponto eles querem mostrar que a imagem positiva do Superman tá difundida. O mundo tá aceitando bem o Superman, entendeu? Tirando os Estados Unidos. Sim. E aí você tem o sacrifício do Bizarro, mostrando que... Aí uma coisa que o clone também é bom, entendeu? Por mais que ele tenha a missão... Um gene, né? Exato, por mais que ele tenha a missão de parar o Superman, ele sente, digamos assim, eu acredito que uma vontade interior de falar assim, não, eu não posso deixar isso acontecer. E ele entende que talvez o Superman seja melhor que ele pro mundo. Então ele sabe que eu tenho que ir, né? Em vez do Superman. E o Luthor fica putaço. Eu não sei se isso é depois ou é antes. Porque o Bizarro ganha seguida, dele, né, no xadrez. Ah, é verdade. Do que com a derrota. Porque lembra que ele tá falando assim, a gente atrasou essa missão porque o Luthor ficou jogando uma noite de xadrez com ele, não sei o quê. Tipo, era pra eles terem saído antes. Exatamente. E ele tinha uma coisa que ele falava assim, que não existia ninguém que era páreo pra ele no xadrez, né? E aí ele fala assim que a duplicata, a frase assim, a duplicata daquele camponês alienígena teve tendo a cidade de me derrotar no xadrez. Então, quer dizer, ali virou pessoal. Quer dizer, não era mais uma questão do dinheiro, dos Estados Unidos, era, pô, o cara me superou. Aí a gente pois tem o corte da primeira edição que difere em duas pessoas. Primeiro é no Luthor, que a gente falou, que ficou putaço e ligou pra Lois e falou, tô vazando, vou ficar um tempo fora. Que era a esposa dele, né? Cuida das plantas. Primeiro ele chega com a babaquice, todo mundo é babaca nessa história. Só o Hal Jordan que não. Olha o inverso. Nossa, bobear sim. O Hal Jordan não é babaca, né? É babaca. Olha só. Mas ele chega pra... ele liga pra Lois Lane e fala, ó, fica quieta porque essa ligação só tá calculada pra ter 38 segundos. Então eu preciso da cooperação. Aí ele fala, ó, tô vazando porque eu vou me dedicar a me vingar do super-homem e tal, não sei o quê. Valeu, obrigado pelos peixes, fui. E o segundo desfecho é o super-homem, né, que acha, no caso, a Lana Lane, né, ou Lana Lara... Lazarenko. Lana Lazarenko na fila, né? Numa fila depois do enterro do Stalin, né? E já tava tendo essa pressão do Superman virar o líder de Estado e tal. Ele tava muito com essa dúvida e tal. Ele já tava meio pendendo porque... Ele falava assim, olha, acho que se não me engano é até o cara que é o filho do Stalin, que eu não sei falar o nome dele. Ele falou assim, olha, é que não existe ninguém que conseguiria tomar a posição. Porque além dele ser, no caso, o Stalin... ser um cara forte politicamente, ele tinha imagem, ele é carismático pro público, digamos assim. Então... Tanto que no final, quando tem um enterro, ele fala, eu tenho quase certeza que se fosse o teu enterro, teria muito mais gente aqui. E, só pra você ter uma noção, já foram 5 milhões de pessoas verem o enterro do Stalin. Então imagina o que é mais do que 5 milhões. Rodis, quantas pessoas compraram a morte do Superman? Vendeu quantas unidades? Poxa. Show off. Show off, meu show off. Babaca também. Muito babaca. Porque, olha, não era assim, né? Essa moral da revista. O mundo é babaca. Vamos Bom, ser todos tá. babaca, né? Exatamente. O negócio é ser babaca. Porque ele fala assim, olha, quem pode assumir de forma, digamos assim, competente ao ponto da população apoiar é você. Ele fala, porque todo mundo tá achando que o comunismo vai morrer sem ele. Né? E era o que na época, assim, vamos lá pegar historicamente, achavam, né, que com a morte do Stalin, talvez a União Soviética fosse abalada. Em compensação, não foi o que aconteceu, porque pegaram e transformaram o Stalin num vilão. A própria União Soviética transformou o Stalin no vilão e nós somos a União ainda... Soviética e Stalin não me representa. Não, mas isso é sério, assim, eles dentro da União Soviética transformaram o Stalin no vilão. Eles ignoraram que durante todo o tempo eles apoiaram tudo que todo Stalin falou. Só que eles pegaram e disseram, não, isso tudo, essas mortes, gulag, todas essas coisas assim, é tudo culpa do Stalin. Sim, entendeu? Sim. Ele é o vilão, ele é o mal, agora vamos pro... Agora a gente é outra União Soviética, entendeu? Exato. E aí seria mais ou menos uma coisa, porque ele fala assim, olha, a população acha que você é o cara que vai ter que segurar essa bucha, sabe? Ele até fala que imbecilidade, né? Ele fala assim, esses idiotas, acho que é você que tem que mandar nisso, mas é... Porque eles dependiam da população, eles tinham que manter a população do lado deles. Porque os Estados Unidos estavam vindo muito forte nessa questão da... E aí, com essa metáfora aí na fila, né, as pessoas pedindo comida pra ele, ele vendo a companheira dele, né, de fazenda passando fome e tal, ele dá aquele show e fala, ó, se é pra salvar todo mundo, o Superman tá aqui ao resgate, né? E faz uma posezinha de voo. Uma pose russa. Eu vou salvar todos. Can't take care of everyone's problems. Actually, I can, Lana. I could take care of everyone's problems if I ran this place. And to tell you the truth, there's no good reason why I shouldn't. Tell your friends they don't have to be scared or hungry anymore, comrades. Superman is here to rescue them. Que assim, e aí fecha o primeiro volume da história. E assim, uma coisa legal pra falar antes de pular pros próximos, assim, ela é composta por 3 volumes, que nem a gente falou no começo do cast. E entre eles, tem uns gaps de tempo também. Então acaba a edição e não começa exatamente onde parou. A gente às vezes vê até uma passagem de tempo, dependendo do caso, até grande, sabe? De décadas de acontecer. Não, dessa primeira pra segunda foi 20 anos, né? Viu? E eu vou dizer a gente uma coisa. Pode comecei a ler essa segunda edição, será que eu tô lendo a edição certa? Será que eu não pulei pra edição 3? Porque, tipo, eu não sei vocês, eu senti uma lacuna. Assim, dá tipo, um susto, dá não, um susto. Eu fiquei assim, cara, eu não tô entendendo nada. O que aconteceu? Mas eu perdi algum capítulo? Faz que nem eu fiz. Vai medindo a passagem de tempo pelas entradas na careca do Luthor. Não! Essa é a passagem de quanto menos cabelo ele tem, mais tempo passou. Não, mas pega a primeira vez ali eu lendo, eu demorei pra entender, porque eu fiquei, cara, será que eu pulei do volume do 1 pro 3? Será que eu perdi o volume 2? Depois que eu entendi, não, calma. Calma que vai explicar. Calma que sim, vai... Sim. É um avanço. É aquela coisa assim, o Miller não tava querendo... Imagina se ele tivesse que explicar todos os passos do Superman que ele ia fazer. Nossa. Quando ele assumir o poder. Ele não tava com tempo pra isso. Ele falou assim, ah, vamos um trabalho. Vamos pedir então, não, gente, o problema não é explicar tudo o que ele fez. O problema é que do nada tá Stalingrado lá em... dentro daquela garrafa, daquela coisa lá. Sim. Não, então vamos pular aqui pra explicar. Então a gente tem primeiro essa passagem de tempo, né? De um bom tempo, na verdade. A gente já vê o Lex Luthor, obviamente, mais íntimo com o Superman, né? Já. Falando, ó, Superman, cadê o Superman perguntando, cadê o Brainiac, Luthor? Luthor, você não achou ainda? Tal, vai procurar, não sei o quê. Aí o Superman vai lá atrás do Brainiac e cabe uma pausa aqui pra explicar quem que é o Brainiac. Então, né? Eu acho que talvez isso que eu tenha me faltado, porque eu fiquei, cara, do que estão falando? Sim, o Brainiac, ele é um elemento forte, né, no universo do Superman. Isso, no universo do Superman. Que assim, ele é uma inteligência artificial, né, que se materializou em robô e depois em forma orgânica, dependendo da história. Que o objetivo dele é o conhecimento, é o objetivo do ET Bilu ao máximo. Que é busque o conhecimento da galáxia toda, do universo todo. Então ele quer assimilar todo o conteúdo do universo. E ele tem seus meios. Um dos meios que ele até faz, inclusive em Krypton, na linha clássica, é pegar a capital do planeta, no caso era Kandor, e diminuir e deixar numa garrafa, que vira a cidade de Kandor engarrafada. E aí ele pode observar os costumes e aprender sobre a população. Isso, preservar no estado natural aquela sociedade. Normalmente isso, explode isso. Os outros planetas que ele E aqui ser. A gente tem essa paródia também. Brainiac invadiu também a Terra, quis levar uma parte. No caso, atacou Stalingrado, junto com provavelmente com a parceria com o Lex, né? Que provavelmente deve ter incentivado o cara. Ele incentivou, ele pediu pra atacar Moscou, só que o Brainiac acabou... Pegando Stalingrado. Isso, por isso daquela cidade... Por isso, e do resultado disso tudo, o Superman captura, derrota o Brainiac. O Lex Luthor fala que o Superman tá ficando devagar, porque ele tá, sei lá, uns segundos mais lento do que ele calculou. E outra coisa é que, como resultado final, Stalingrado vira uma cidade numa garrafa, né? Isso pesa pra caramba pro Superman, porque o próprio Lex Luthor tira sal dele. Ó, cara, isso aqui é um negócio que nem você vai conseguir resolver. Só Pelas que nada caras. Disso mostra. Só mostra quando a cidade já tá engarrafada. Isso. E ele tipo, dá uma... Isso... É meio que subentende que passou-se várias histórias nessa versão. Sim. Né? Várias histórias do Super-Homem, clássicas, na versão... Isso. E aí a gente volta com a coisa normal, não foi esse martelo, que Lex Luthor jogando xadrez com outras pessoas. Ganhando sempre. Tem. Né? A gente tem também outra alusão legal mais pra frente, que é o Museu do Super-Homem, né, em Moscou. E a Lana lá... Lana... O que é, Sage? Lazarenko. Aê! Ajuda a doutorada, né? Não, ajuda a Wikipedia. Só rapidinho, só um adendo pra pessoal que não leu. Na história original, o Superman não consegue desengarrafar Kandor. É uma das principais. Voltando, então, ao museu e a Lana Lazarenko lá... Lazarenko. Tá difícil. A gente tem no Museu do Super-Homem a introdução de alguns elementos, de alguns vilões do Super-Homem que também foram derrotados, que foram armas do Lex Luthor. Que a gente vê, por exemplo, o Parasita, que é um que ele absorve energia, né? Que é um vilão clássico do Superman. O Metalo, que geralmente é um robô que usa bastante a kriptonita. Então, coisa... A gente vê o Caveira Atômica e tal, né? É citado bizarro, assim. Então, bastante coisas do universo do Superman aconteceram. Talvez nesse intervalo de tempo. E aparece até, nesse momento, coisas sobre o projeto Apocalipse. Sim, eu tô vendo aqui agora, com mais atenção no quadrinho, o museu... Tem um negócio aqui parecido com o que seria a Fortaleza da Solidão. Uhum. Tem mais ou menos a nave do cara lá. E tem o Krypto. Kryptovsky. Eu tô vendo aqui. O cão russo. É Kryptovsky, o super cachorro. E lá o Kryptovsky, ele tem o Superman, né? Ele é o dono do Superman. Porque na União Soviética, o cachorro leva o Superman pra cá passear. Pra passear, exatamente. É isso aí. E a gente tem pulando aí, a gente tem introdução à coisa mais legal que eu acho, que é da revista, que é a introdução ao plot do Batman desse universo, né? Do Batman anarquista maluco. Se o Batman do mundo real era foda, imagina o Batman russo. Batman sem o poder do super dinheiro. Mas enfim, a gente tem a figura do Batman aqui fazendo vários ataques ao país do Superman. Detalhe que o Batman usa aquela toquinha maneira que todo russo usa. Aquele capuz russo. que todo russo ou usa ou deveria usar. Aquela propaganda usar. Da NET, né? Da NET? Kavuska. Kavuska, pode crer. Pra quem não associou. E depois disso a gente vê a KGB já reformulada. Robôs bolados. Boa. Atrás do Batman, né? Que sem consciência. E depois o Piotr, né? O Pietro. Ele reclamando com o Superman. Não, cara, o Batman tá aí bagunçando tudo. E cadê você, velho? O que que tá acontecendo, Joe? O Superman fala, não vou me envolver tanto, tal. O país já tá coisando. Você já tá dona da KGB. Tá tudo rolando certinho, tal. Tá pera aí que eu vou salvar um trem. Porque você mata ele, né? E elimina toda a descendência, né? Ele fala que esse é o jeito que o Stalin fazia. É, ele fala não assim, ó, não pode ter morte. Ele falou, você pode comandar a KGB, mas quem governa o país sou eu. Ele até fala Sim. de utopia. Ele tá falando assim, ele fala assim, olha, a utopia não vai funcionar se eu me erguer em cima dos ossos dos meus oponentes, dos meus adversários. Quer dizer, ele já tá pensando em construir o mundo perfeito idealizado. E ele fala, olha, mas pra isso eu não vou matar. Enfim, reforçando então a ideia também da utopia, a gente tem um diálogo que eu gosto bastante desse capítulo 2, que é o Super-Homem conversando com a Mulher Maravilha e falando, pô, o pessoal agora não usa mais cinto de segurança, navio não tem mais bote salva-vida, estão todos os relaxados, né? Será que eu não interferi demais, né? Aí ele falou, o que tá acontecendo? E é um diálogo interessante, assim, a Mulher Maravilha reforçando o show-off do Superman. E em inglês tá nitidamente escrito show-off, aparecido. Detalhe que no painel anterior, quando ele tava falando sobre a diferença entre ele tava fazendo uma porcaria de uma estátua dele mesmo. Pelado. Exato. Pelado com a foice. Nossa. É que o balão não deixa, mas você entende que ele está pelado. Um bom detalhe pra se lembrar, viu? E a gente, nessa conversa com a Mulher Maravilha, a gente vê uma coisa interessante, que é a Mulher Maravilha já um pouco se decepcionando com o Superman, falando, ó, todo mundo te ama, assim, mais do que você pode acreditar, né? Quem descanta, né? Que ela já amava ele demais, e ele se perdeu e tal, né? Acho que também vale citar que ela se torna uma coisa que até tem na revista corriqueira, que ela vira uma embaixadora, né? No Sim. caso, não só de Temícera, mas tipo da paz internacional. Sim. E ela se alia ao Superman, então quer dizer... Ao contrário da Mulher Maravilha original que usa uma águia, ela usa duas, assim, é um detalhe interessante que eu li nas curiosidades, que geralmente a Mulher Maravilha ela tem como símbolo a águia americana, né? Aqui não, ela usa a águia dupla, que é um outro símbolo, outra coisa totalmente diferente, né, do conceito clássico e tal. E ela tá com as cores de vermelho e preto. Sim. Porque tá todo mundo uhum. bonitinho. Verdade. É, não, e aí uma coisa que eles falam é também que os Estados Unidos tá na merda, né? Eles estão assim... A beira do colapso. Ele fala, até que eles falam, nunca nada mais foi igual desde Nixon, né? Porque o Nixon todo foi já assassinado nessa história, né? Nessa versão. E tem uma outra coisa que eu achei interessante, e eu até não entendi muito bem, porque eles botaram como os únicos países capitalistas restantes... Os Estados Unidos e o Chile. Sendo que o Chile, pra mim, não faz sentido que naquele período o Chile tinha eleito o primeiro presidente eleito comunista, que era então, o Salvador Allende. É o inverso. É o contrário. Enquanto o mundo tava capitalista e eles comunistas, agora o mundo tá comunista e eles capitalistas. Mas daí tem pode ser um outro fator, que é o seguinte, que nem eu falei... No Chile teve o primeiro... Diferente do que aconteceu na União Soviética, Cuba, blá, blá, blá, que foi tomada de poder, revolta, revolução, no Chile ele foi eleito, ele era um presidente eleito democraticamente, Salvador Allende. E o que aconteceu? Os Estados Unidos já vinha sentindo que ele ia ser eleito e quando ele foi eleito, obviamente, ficou comprovado. Eles... Não, mas então, o Chile, ele teve esse primeiro presidente, que é uma coisa... bem diferente até do ver, né? Um presidente comunista sendo eleito. E os Estados Unidos literalmente invadiu o Chile e criou uma ditadura militar lá que foi muito mais pesada do que a que teve no Brasil. Qual que foi a desculpa, Fer? Armas nucleares, alienígenas? Não, sempre tem uma desculpa. Eles, não, assim, sempre primeiro tem uma desculpa. Que eles Valdívia. Minaram o governo chileno. Eles minaram o governo chileno, assim, e tipo, de espalhar boataria e fizeram com que muitos distribuidores É tipo assim, eles pegaram os donos das empresas e os donos das empresas meio que entraram em greve. Daí os caras que, enfim, os distribuidores entraram em greve. Enfim, eles minaram toda a economia e eu não vou lembrar detalhes, gente, porque eu estudei rapidamente isso. Mas enfim, teve uma invasão, mataram lá o Salvador Allende. E daí pegaram estabeleceu-se uma ditadura militar. Sendo que os caras que assumiram no Chile, eles estavam indo direto para os Estados Unidos. Eles tiveram contato com os caras lá que eram os... como é que se diz? Os divulgadores do neoliberalismo, entre outras coisas. Enfim. É só isso que eu achei uma curiosidade, assim, deles deixarem o Chile e os Estados Unidos como sendo os únicos países capitalistas, né? Porque eu nunca pensaria, por exemplo, que a Inglaterra cairia. E eles deixaram a Inglaterra como sendo parte desse mundo comunista, é porque, entre aspas. Querendo ou não, e o Superman, Chile de fora, né? Ele é o cara capaz de dar uma solução a isso, né? Não, foi o que ele prometeu. Então, mas ele deu uma solução, até que a Mulher Maravilha falou, olha, é um absurdo, ali tem crianças dormindo nas ruas, quer dizer... Ele arrumou tudo, ele arrumou a economia. É, acho que ele até chega a citar, ele não tem mais problema de economia, não tem mais problema de fome, quase não tem mais doenças, não tem mais crimes praticamente. Exato, e aí a Mulher Maravilha tá criticando a política, você, por que eles se apegam ao capitalismo, né? Eles deviam... Por que você faz isso? Por que você faz isso comigo? E se porque tu você for imagina, ver, imagina é o país. Inverso do que teve, né? Quando não, imagina, a União Soviética tava se deteriorando. O que, que um país capitalista vai fazer sozinho? Ele vai comprar de quem? Vai vender pra quem? Vai vender pra quem? É. Pro Chile. Vai comprar o que do Chile? Valdívia. Porra. Além de frutas e peixes, vai nada. Yeah. Então, quer dizer, é lógico que vai dar merda, né? E aí ele fala, olha, eles ela até fala, acho que é... Qual que é o presidente que ela fala? É o que tá no Nixon. Poder? É o Kennedy? Não, ah, o Nixon morreu. É o Kennedy. Que não morreu, olha só. Eles culpam o Kennedy pelo governo atual. Isso. Eles falam que seria bom se o Nixon tivesse morrido. Então, cara, o inverso esse Mark tudo, Miller cara. Também, ele foi abusado, né? Ele mexeu com todo mundo, deixou nenhum quieto. Caraca. E ele fala, o cara tem que se preocupar com a economia dele. E porque, olha, quando ele fala aquele país, ele fala, nunca foi o mesmo Nixon, os assassinatos subiram. Né? Quer dizer, o país tá afundando, os Estados Unidos tá afundando daquele jeito. Enquanto o mundo tá vivendo na quase utopia que o Superman tá querendo implantar. Sim. Puxando um pouco mais rápido aqui pra história, depois a gente tem uma DR, né, da Lois Lane com o Luthor, que o Luthor não prestou atenção. Depois de 30 anos, o que ela percebe que o cara tá errado. Porra. Pô, dá uma dó da Lois Lane, cara, na Lois Luthor, nesse... Deixa o presentinho lá na mesa que eu vou me certificar que os meus assistentes vão abri-lo. Cara, mas aí a gente tem o pulo, cara, pro plot mais interessante que eu gosto pra caramba da revista, que é o Batman russo, tendo seu momento de glória. Primeiro que ele sequestra o Pietrov, né, e leva ele até um lugar seguro pra explicar o plano dele, a né, que o Luthor subsidiou e tal, né, que parece que o Luthor tava conversando com o governo russo e eles estavam arranjando uma maneira de eliminar o Super-Homem. Batman, obviamente pela loucura e a bagunça toda, foi escolhido, né, e o Batman frente a frente com o Pietrov é uma questão interessante. Primeiro que a gente percebe que o Batman é totalmente pirado, ele vive num lugar todo bagunçado lá, cheio da geladeira. Mas o Batman, em qualquer história, ele é pirado, não é? Mas assim, é um maluco. No universo normal, ele tem um pouco de noção, ele fala, ó, tem coisa que eu posso fazer, tem coisa... Aqui não, aqui pode tudo, e caverna, e boneca. Cara, e é o poder do super dinheiro, você falta tira dinheiro, ele. Falta dinheiro, exatamente. Sim. Nesse caso aqui ele não é tão super dinheiro, né? Porque ele então, tá ele meio não na merda. Pequena. Você vê que a roupa dele tá emendada, tá suja, tá rasgada. Mas é o inverso, né? É o Batman da galera. Mas aí ele fica tomando refrigerante, reclamando com o Pietrov lá, e tipo, o Pietrov... sugere, né, ó, cara, vamos fazer uma aliança, derrubar o Superman. E o Batman fala, mas por quê? Porque o meu pescoço quebra, o do Superman não. Aí fala, beleza, depois eu pego você. Ah, ô pessoal, só pra antes de vocês darem canelada pra gente, a gente sabe que não é Pietrov, tá? Mas como ninguém consegue pronunciar o nome do cara é a gente, horrível. Tá prosseguindo assim, por favor, não mandem canelada. então, não era Pietrov o nome do cara. Se tiver alguém aí, a gente sabe. Então, poderia ser pior, poderia estar chamando ele de Zangief. Ou chamar ele, como a Nintendo chama todo mundo que é russo, de vodka ou alguma coisa, sabe? Vodka Man, eu podia chamar de Pedrinho Russo, sei lá, velho. É, eu acho que dava pra chamar de Pedro, pronto. E a gente nem tá colocando o Obis, que tipo, podia ser Petrópolis. Mas enfim, aí a gente tem em ação o plano do Batman, né, que ele aceita as condições e tal. E o que que ele faz? Primeiro que ele já sequestra a Mulher Maravilha, deixa ela de boa no canto dela, chorando, cara, muito, muito, porque ele é o Batman Russo, cara. E se o Batman, se o Batman normal é foda, o Batman Russo é muito mais foda, sem dinheiro. Sim, aí ele faz um show-off de fogos de artifício, que eu acho maneiríssimo. Sim, chama a atenção do Super-Homem e tudo mais. Ele vai correndo atrás da Mulher Maravilha pedindo pra ajudar. E se ferra muito, né? Porque o Superman, no meio daquela negligência toda que ele tem, né? Porque eu sou mais poderoso e tal. Ele acaba não percebendo que aquilo era uma armadilha óbvia que podia acontecer. E ele é tão negligente, tão prepotente, que nem ele sabe as fraquezas dele, né? Tanto que ele toma um susto quando ele fala, o que você vai fazer com essa luz do sol vermelho aqui? Vai levar não sei quantos mil anos pra começar a me queimar. Né, Pra quem não conhece, o Sol Vermelho é o Sol original do planeta Krypton. Por isso os kryptonianos não têm poderes nesse Sol, no caso. Isso, é outro elemento legal. O Sol amarelo que dá poderes a um kryptoniano. E aí a gente tem um show-off do Batman Russo, velho. Todo mundo tem show-off. Cara, é verdade, isso é coisa do Miller, né? Ele gosta de um show-off, seja de quem for. A Rússia é um lugar pra espetáculos, velho. Só pode. E aí o Batman arregaçando o Superman, prendendo ele. Ele não mata o Superman, por incrível assim que pareça. Porque ele ainda tem esse freio moral, tanto que ele fazia os terrorismos dele e avisava, galera, daqui a 5 minutos eu vou destruir o prédio, espero que vocês evacuem na boa, porque senão não vai ser legal. Evacue na boa nada, é ele correndo na frente de todo mundo. Corre, negada, vai explodir! Aí vai todo mundo embora, entendeu? E é bem nesse ritmo que o Batman faz. E ele, em vez de matar o Super-Homem, ele prende, né, o Super-Homem num lugar lá pra sempre. Porque ele realmente podia fazer isso, porque o Super-Homem não precisa se alimentar. Então fechou. E ele ia deixar ele lá. E aí a gente tem um... ia ficar na luz, ele não ia ter força pra poder se libertar nem nada, sim, né? Sim. E o clímax dessa situação é o Super-Homem pedir pra Mulher Maravilha, né? Que tinha essa intimidade posso, com posso ele. Posso só uh-huh. Então colocar uma coisinha antes disso, pra se completar de novo, perdão. A gente tem que entender também que o Batman, ele tem uma motivação, porque é o seguinte, os pais deles morreram e o Superman não fez nada. Porque tava sobre as ordens do Stalin. Quer dizer, o matar os pais dele foi uma consequência do Superman existir. Então, quer dizer, primeiro que ele culpa o Superman, porque a culpa, por tabela, é do Superman, porque se não tivesse Superman, eles não iam ter morrido. E ele fala, como é que ele fala? Nós, seres humanos, né? Ele fala isso. Que nós não somos bichinhos, que você pode... Porque ele tá impondo, querendo ou não, por mais que ele esteja... criando um mundo perfeito, ele tá doutrinando todo mundo. Não, tanto que todo mundo que é contrário, ele coloca aquele lancezinho na cabeça lá e controla, e muda lavagem a personalidade da pessoa, e, né? E lobotomiza os caras e... E aí ele fala assim, olha, você tem que deixa... Ele fala até pra você que ele é alienígena, fala, você não é humano, você não pode estar aqui. Ele fala, a gente não é bichinho que você pode controlar do jeito que você quer, não. A gente, nós somos seres humanos. Então, quer dizer, ele tem um ressentimento por tudo isso. Então, quer dizer, não é só que ele quer acabar com ele, tem esse sentimento e ele fala, olha, agora você vai ficar aí e entender como é que é humano, né? Ele falou, ele fala até que vai deixar ele lá pra humanidade, uma coisa assim, né? Isso é a coisa mais humana que eu posso fazer. Isso, ele fala uma coisa nessa linha, se não me engano. E aí a gente tem o clímax dessa situação, que é o Super-Homem pedindo, né, pra Mulher Maravilha salvar ele, né? Porque é a única maneira. E a única maneira dela se libertar é quebrando o laço da verdade. Que... Porque o Batman amarrou nas mãos isso, dela. E é por isso que ela tava subjugada e obedecendo ele, entre aspas, né? E assim, e é uma coisa que envolve muito psicológico, né? Porque ela amava o Super-Homem, né? Ele ainda fala, eu tô contando com você, né? Só você pode fazer isso por mim e tal. Eu sei que vai machucar um pouco, mas... mas eu preciso de você, né? Tipo, assim... olha... A frase conveniente. E aí você percebe um pouco da mudança do próprio Superman, né? Porque ele sabia que isso ia acontecer com ela. Mas ele, achando que seria um bem maior, sim, né? Sacrifica uma pessoa que... Que amava ele. Mas uma pergunta, como... o que exatamente acontece com ela? Não sei se então, talvez eu não, o não laço conheça muito da bem. Mulher, isso, o laço da Mulher Maravilha, ele tá ligado a ela, digamos assim. Ele tem uma ligação divina que o laço é de Zeus... É presente de Zeus ou de Hera? Eu não lembro agora, é de Hera? Então Era. Tem a ligação, na verdade ela tem ligação com a vida dela, então tem várias que versões. Ela fala que alguma coisa se quebrou dentro dela. Exato, né? O laço da entre os poderes que ela tem, além dela ser filha de Deus na versão atual, era o que dava, por exemplo, ela tá jovem depois de cacetada de anos. Então, quer dizer, o laço dava esses poderes pra ela. E ela partiu lá, seria tipo ela quebrar a ligação que ela tem com os deuses, que é o que faz dela o que ela é. Entendeu? E ele fala assim, olha, abre mão disso por mim. Né? Isso. E ela faz. E aí o Batman fala assim, ah, você acha que você vai me pegar? Acho que não. É, já com tudo estragado, né, o Batman fala, Diana, não, né? Ó, Jesus! ele fala, não, você não percebe que isso... Ó, oh, tá vai dar merda. Mas já é, já tarde demais, né, ela acaba batendo nele, jogando ele longe. Destrói o gerador da luz vermelha. Destrói o gerador de luz vermelha e ele retorna ao combate, né, e já falando, né. Que vai lobotomizar o Batman. Que o destino dele é se tornar um super-homem, Superman, né. Aí você vê que o Batman é bem maluco e preparado, porque fala, você é louco que eu vou ficar assim, né. Eu robô? É, e o pior é que o Super-Homem fala ainda que ele vai fazer, né? Ó, pelo menos nós temos espaço pra você no nosso banco, né? Na neurocirurgia, né? É, ele fala depois de umas horinhas de cirurgia, não sei o que, de reabilitação, tá? Ele fala, ó, não, nem ferrando, Superman. Valeu, vou embora. Aí ele explode uma granada que ele mesmo tinha engolido, o Batman. Deve ter sido meio foda. Né, eu prefiro... Meu Deus. Eu prefiro ser um mártir do que ser um... Um robô, um né? Viver, robô do Superman. Aí ele fala assim, ó, e por sinal foi lá o Pietro, é, lá o Pietro. Só de zoa, que... foi o Pietro que te traiu, tá? Fui. Falou. Partiu. Partiu. Mó X1, cara, mó talarico. X9. Ah, mas X9 é rápido. Mas aí é que tá, ele também queria se vingar do cara, né? E como ele não ia poder mais... digamos, se vingar pela morte dos pais, ele sabia que o Superman não ia deixar barato pela traição. Sim. Denunciou. Vocês que são comuna que se entendam, né? Não, e aí eu acho que tem uma imagem que é bem legal também, que mostra esse lado do Superman, que assim, a Mulher Maravilha volta, ela tá tipo assim, você vê que ela tá acabada, ela tá tipo, sim, envelhecendo, ela fala, ela envelheceu um monte, eu acho, né, que aconteceu alguma coisa, e tipo, o Superman, ele nem dá repara nela, ele vira e fala, ó, Petrovsky. Isso, que é o, Piotr. Quer dizer, ele não tá nem aí. Sacanagem, pra ela, né, sabe, cara? Ele realmente, ele tá cego pra tudo que é em volta por causa desse ideal que ele criou. E aí? Então ele não se importou de machucar ela e nem ligou pras consequências disso. Não. Ela fala, né, que eu senti que alguma coisa se rompeu na minha cabeça, não sei o que, e ele, whatever. Cara, né, sacanagem. E também fala assim, se rompeu aquela imagem que ela tinha, né, então ela vai acabar virando, tendo aquele sentimento de, tirando o sentimento de amor e só vingança. Exatamente, porque a Mulher Maravilha é sempre esquerinha da parada, né? Sempre. Putz. E aí a gente tem um fechamento da revista, né, com o Luthor, com os Estados Unidos e o Luthor, né, depois, descobrindo sobre, transformando, né, o caso Roswell, né, no caso da queda de um ET. Que era, cara, a nave do absurdo, do Lanterna Verde. Eu falei, agora vai. Puta, não foi. Aí, ó, não foi. Já não bastasse tanto de babaquice na história, ainda vou colocar o Lanterna Verde. Ah, e detalhe, né? Em 52 mundos, normalmente o absurdo vai pro saco, né? Não tem uma que ele se mais um darão, velho, né, velho? A gente fecha aí com o Batman virando um símbolo de anarquia, né? Como o V, né? O V parece muito, né, com o Batman, exatamente, né? Aí. É, que ele vai. Ele esse pessoal começa a usar ele como liberdade e promover um pouquinho de anarquia dentro do próprio governo. Uma coisa que é engraçada, que depois vai ser mostrado mais pra frente, são a porrada de Batman trabalhando de doméstica na casa do Super-Homem. Nossa, total. Cada um com um design do... Cada um com seu fetiche, né? Consequente, né? Do seu fetiche. Pô, podia ter mandado pelo menos esses vestidinhos normais, né? Não, os caras vão... Vocês vão trabalhar vestido de Batman. Então, vai trabalhar vestido de Batman pra usar como exemplo, né? Olha só o que vai acontecer com você se você tentar vestir de Batman. Olha o que vai acontecer. Ah, o que eu particularmente achei mais interessante no final também, uhum, é quando mostra lá que a Lana tá subindo pra ver a... Mulher Maravilha? A Diana, né? A, não é mais Mulher Maravilha. É a Diana, né? É verdade. Diana. Ela virou... Tá subindo pra ver a Diana e daí quando ela encontra o... Como é que é o nome do cara mesmo? Petrovski. O Petrovski. Pedrinho Russo. Pedrinho Russo. Ele tá lá com aquele negócio na cabeça, né? Quer dizer, ele... Foi lobotomizado. Ele tinha sumido, desapareceu por umas semanas e quando voltou já tinha sofrido a lavagem cerebral e já tava... tinha virado mais um robozinho, porque, né? Assim, ou seja, além o Superman não tá poupando ninguém. Ele diz assim, ah, aqui eu não tô... Eu, desde que eu assumi, não teve mais derramamento de sangue. Beleza, não derramou sangue, mas só, tipo, tá infringindo a liberdade pessoal de todas as pessoas, né? Tipo, se a pessoa é contra, tu vai lá e tu transforma ela num robô e aí? É como se tu tivesse matado a pessoa. Ah, não derramou sangue, mas não derramou. É aquela mas coisa, tu matou a pessoa de fato. Você nunca vai ter 100% de aprovação de Lex uma forma Luthor justa. Tava tendo. Lex então, Luthor tava 101%. Tendo 101%. Não, mas pega aí, mas o Lex Luthor, você não sabe se, como nos outros planos dele, ele simplesmente vai lá e é como que ele virou presidente da última vez, manipula, né? Manipulando a custa de vida de pessoas também. Não, vai saber. Não, mas eu, a questão é que o Superman, ele sabe que ele nunca vai ser unânime e ele sempre vai ter pessoas contra ele, a não ser que ele faça isso. Ele pega todo mundo e, ou, no caso, em vez de trancar numa prisão, ele faz uma lavagem cerebral. Então, quer dizer, ele tá eliminando os adversários dele de uma forma, entre aspas, limpa, sem matar. Mas é hipocrisia, né, se tu vê. Mas só pra formalizar assim, como que ele faz essa lavagem cerebral junto com o Brainiac, que ele reprogramou, ou seja, ele fez a primeira lavagem cerebral no Brainiac. E junto com o Brainiac, eles desenvolveram um aparelho que fica no canto da testa. Então ele raspa o cabelo estilo Skrillex e deixa um negocinho metálico, assim, com o símbolo, com o emblema do Superman, né? Simbolizando, né? E fica tocando dubstep inteiro. Aquilo na cabeça, ele fica, tipo, já bem evidente, eu acho que também até pra mostrar, é uma ó, esse marca. Cara, é uma marca, isso, esse cara aqui, ele sofreu, ele tava errado e olha o que aconteceu com ele. É tipo, entendeu? Marca de escravo, que os caras marcavam os escravos e falavam assim, olha só, olha o que ele fez e olha o que aconteceu com ele. Legal, e a gente fecha aí com o Superman já se isolando, criando, entre aspas, a fortaleza. A fortaleza da solidão. O castelo do inferno, né? Isso. Gulag pra ele não é nada, viu? Cara, pesado. E fecha a minha edição favorita, que é a 2. Pulando aqui então pro volume 3, o último volume, né, a gente tem mais um gap de tempo, né, mais um intervalo de tempo. O Super-Homem já tá parrudaço já até tá mudou o visual. 60 e ó, vamos situar assim, ó, a primeiro volume, ele se passa na década de 50. O segundo volume, ele se passa na década de 70. E o terceiro e último volume é de 2000 em diante. Isso. Então, anos 2000. A gente tem um mundo bem milênio. Mais avançado. A gente tem as Bat-Empreguetes aqui, segundo o Tono Chique. Não, eu acho que aqui... Cada um com seu fetiche. Não, ele fala assim que o mundo... No começo, acho que a primeira vez, ele fala que o mundo tinha 6 bilhões de comunistas, né? A gente tem aqui amigo Brainiac, que é o mascote do Superman. Superman começou a jogar xadrez também. Não, e você tá vendo que a sociedade evoluiu nos anos 2000, você vê uma evolução tecnológica, quer dizer assim, ele tá falando o que ele tenta mostrar aqui, a forma de governo dele trouxe um avanço tecnológico impressionante. Que a humanidade demoraria muito mais tempo porque a humanidade, sozinha, né? Porque a humanidade capitalista, ela tem a questão do lucro envolvendo a pesquisa, então o cara só vai desenvolver algo novo pra lucrar. Aqui, como tudo tá pelo bem da sociedade, a tecnologia tá evoluindo de forma livre, assim, sem pensar em lucro, sem ganhar dinheiro por trás, sem cara fazendo marca e segura marca. Não, e patente. Isso, querendo ou não, é um grande problema da nossa sociedade atual, sim, né? Porque, por exemplo, medicamentos, cara, hoje em dia... vamos dizer aí que eu acredito piamente que existem muitas doenças que só não são encontradas a cura... Porque não é economicamente viável. Sim, porque o cara que vende medicamento, ele não quer que essa cura seja encontrada, entendeu? Ponto. Não duvido. É uma opinião que eu tenho e eu não duvido disso. Porque, infelizmente, a sociedade é movida pelo capital só por isso, né? Não é movida... O problema não é ser movida por capital, o problema é ser movida só por isso, né? Faltar o lado da humanidade, vamos dizer assim, às vezes. Agora, em compensação, o outro lado não tinha o capital, mas tinha outros interesses que... Não tornaram ela melhor. Então, voltando aí pra esse universo, o que a gente tem de interessante? A gente tem o Lex Luthor, né, que virou presidente oficial, com 101%. Não, os Estados Unidos não, ainda tá 100%, em crise. 100%, né, 101% Unidos... é só depois. Ah, é verdade. Os Estados Unidos tá em crise ainda, ele continua daquele jeito. Você vê o Superman falando que ele ainda não vai, tipo... O Brainiac tá falando assim, ó, você não vai invadir lá e fazer o pessoal... respeitar você, ele falou, olha, não, isso tá fora de cogitação. Ele falou, eu nunca forcei ninguém, entre aspas, né, daquele jeito. Daquele jeito. E foi. É praticamente o. Praticamente o Brainiac falando, ó, ataca aí pro Vladivostok, velho, mais perto. É, então, pro ataca aí, você chega no Alasca, duas tropas pro Vladivostok, né? Roda os dados vermelhos aí. Falta só um território pra completar o seu, sua vitória, mano. Três dados vermelhos contra um. E ele fala que não. Só que na verdade, ele fala, olha, não é isso que eu quero fazer. Ele falou, a hora que eles caírem de vez, eu vou lá e reconstruo. A hora que... E aí você vê uma cena que até o Rod falou brincando, ele começou a jogar xadrez. Você vê que ele tá ficando parecido com o Luthor. Não esse Luthor, mas o Luthor talvez mais clássico. Quer dizer, ele tá pensando na dominação mundial. Da forma dele, mas tá. Né? Ele já domina 99,9% do mundo. Falando, né, do Luthor aí, coisa legal. O Luthor descobriu a Zona Fantasma. Leve o senhor o estagiário de Mills pra lá, pra debater o plano. Explica, né, que... Não, agora ele é vice-presidente. Ah, é quase igual, cara. Porque ele virou presidente. E explica pro Jimmy Olsen que depois de 18 anos ele desvendou aquela arma, né, que no caso era um anel. Conta a história. É até legal cabeça contar a história aí do... Acho que não, hein. Sim, conta aí, velho. De certa forma, a história ela é meio herege dentro da cronologia do que a gente... Porque, assim, esse não é o... Esse é o anel, o ano. Ou seja, ele é o anel de tecnologia, não de magia, como é do Alan Scott. Então, teoricamente, o anel deveria obedecer às ordens dos Guardiões. Ele precisaria servir e tal. Mas, como a gente tá no Elseworld, ele pode fazer o que ele quiser. Ele fala assim que, mas o único cara... Isso que foi show-off. Tá. Foi, não é show. Eu tô explicando, vai que o cara acha que é fácil assim. Não é assim, né? Sacanagem. Mas não foi fácil, foram 18 anos. Toma aí. Não, tá, sei lá. Bom. Bom, 18 anos pra achar uma combinação de 32 palavras. Que é o juramento, né? Que tava. Juramento. Que ele podia ter ido pra rua que eles falam de graça lá, mas beleza. Então ele fala assim, mas por que você não usou o anel de Mielsen? Pergunta, né, o senhor de Mielsen, sempre sem saber nada. Ele fala, olha, porque por alguma razão ele fala essa traquitana, na minha tradução. Traquitana é uma palavra legal. Ele fala, porque isso aí se energiza com força de vontade e honestidade. Então eu acho que não funciona pra mim, eu não tenho essas coisas idiotas. Honestidade, Aí ele fala assim, você lembra do coronel... Que isso? Ele fala assim, você lembra do coronel Hal Jordan? Eu falo, olha, cara, quando que o Hal Jordan se torna coronel? É nunca. Assim, ele virou coronel porque ele passou por tanta merda que ele foi considerado tipo Braddock. Ele deve ter passado umas 5, 6 vezes. Braddock, né? Ele falou que ele foi... Só pela sacanagem. Não, ele falou que ele foi abatido na Malásia na década de 80, mais ou menos. Numa durante tentativa a guerra de... civil isso. Lá, né? Não. Ah, eles estavam tentando defender não. O Pacífico Sul. Isso. Não era. E daí nisso. Ele foi capturado e foi, tipo, torturado. Como ele falou, dieta de inseto, se não me engano. Aí ele falou, tipo, ele ficou pesando 40 quilos. Tipo, meu irmão, assim. Aí ele falou. 4 anos aí ele falou assim, ó, né? Qualquer homem, ele iria ter ficado maluco, sucumbido às torturas dele, mas ele fala que não. Ele durou 4 anos desse jeito por causa da força de vontade, quer dizer, que é o que energiza o Anel Verde, quer dizer. Um cara que sobrevive a isso, ele tem uma força de vontade absurda. E ele seria o único que conseguiu ativar o anel de uma forma que funcionasse. Força de vontade pensando em como ele vai matar os comunistas. Força de vontade. Fala assim, ele usa a concentração dele pra matar comunista. Ele, quer dizer... Pelo menos pra um fã de Lanterna Verde, que todo mundo usou, que na verdade o Hal Jordan é energizado pela força do babaca. Tem babaca força. Se fosse por isso, se fosse por isso, o Lex Luthor poderia ser o maior Lanterna Verde. Fácil. Fácil de todos os tempos. Ele e o Superman também. Mas aqui o que ele tava falando é que a força de vontade dele não tava só no resistir. Ele criou tipo, um universo, ele fala um universo virtual... Em que ele recriou na cabeça dele um mundo onde ele conseguisse sobreviver imaginando que ele ia estar acabando com os comunistas, entendeu? Então, quer dizer, a força de vontade dele era basicamente a determinação dele de acabar com o comunismo. Então, ele era o cara perfeito pra liderar esse exército. É o Bush de canhão. É o Bush. Aí ele fala, ele consegue derrubar o Luthor fala, ele consegue derrubar o Superman sozinho. Mas aí... Quase. Ok. vou acreditar nisso. E aí, só... Bem, no começo e depois ele mostra que, na verdade, você tem outros, né? Ele vai fazer um exército de lanternas verdes que não deu pra entender muito bem se cada um tem um anel ou ele usou a força de vontade dele absurda pra dar anéis falsos, pra né? Fazer então, mas teve naquela hora, porque o Superman ataca o... Não, ó, o Superman ataca o Hal Jordan e tira só o anel do Hal Jordan, e daí todo mundo... Isso, dá a entender que é só o Hal Jordan, que é a matriz. Então. Então, quer dizer, isso, isso é absurdo. E detalhe que a frase, a segunda frasezinha de impacto do uma das frasezinhas de impacto do Super-Homem, né? Você vem aqui e me ataca com uma arma que é feita pela força do pensamento, cara. Eu sou mais show do off. Pensamento. Show off, mega show off, que cara. Bosta, né? Como assim ele é mais rápido que o pensamento? Superman, garotão, porra, Superman. Porra, Superman. Não, e é legal que aqui ele faz uma coisa legal, assim, que eu acho, eu pelo menos reparei, que ele coloca todos os que são Lanterna Verde na Terra pra, como se fossem da tropa dele. Ele vai falando os nomes, ele fala, Reiner, ele fala Gardner, o Gardner ele faz fala Reiner, não sei o que, Gardner, Fox, se vocês perderem... É engraçado que o não é a tropa dos Lanterna Verde, é a tropa dos... Do Hal Jordan. A tropa é os Marines Green Babacas Marines. Do Hal Jordan. Babacas é a melhor definição. É Hal Jordan Nessa. É que nem são os babacas de Hal Jordan. É, vai estar lá. Mas o que tá acontecendo em Temíssera mesmo? Qual que é a treta? Então, e daí em Temíssera... A Lois Lane ou Lois Luthor vai pra lá. Então, a Lois Luthor, né? Ela virou primeira-dama, obviamente. E ela vai pra... Como é o nome do lugar? Temíssera. A Ilha dos Paraíso. Das Amazonas. Onde? E ela vai conversar com a Diana e chamar ela pra fazer parte... Pra quando o Lex Luthor atacar o Superman, pra ela ajudar o Lex Luthor, ficar do lado dele. É basicamente isso que ela vai fazer. Elas têm uma conversinha de mulher lá, não sei o que, que o Superman é atraente. A Diana falando que o Superman tem um piruzinho, essa coisa. E ela foi rejeitada, né, mulher vingativa, não tem jeito. Mas basicamente é a Lois chamando a Mulher Maravilha e a tropa, né, das Mulheres Maravilhas. Pra fazer parte do ataque quando o Lex Luthor for atacar o Superman. Eu gosto de uma frase que ela fala, que eu peguei aqui agora, que ela fala assim, ó. Eu vou reproduzir inteira. Ela fala assim, pelo que sabemos, Roosevelt só se candidatou à presidência porque ele adorava atravessar velozmente a Casa Branca na cadeira de rodas. Exato. Mas ainda assim derrotou Hitler. Exato. Ai, ai, ai. Porra, Miller. Ah, é o que você espera do cara que fala, isso aqui não é F de França, tá? A gente tem, depois da invasão de Stalingrado, né, uma bactéria, um vírus minúsculo, né, que lá é gigante, faz um estrago tremendo, né, mais uma vez mostrando que o Superman tá meio desconcentrado, e a gente tem o clímax final, né. Da revista, que é o último ataque ao Luthor, o último ataque do Luthor ao Superman e o Brennick, né? Que é o amigo favorito dele. Aí o Coronel Hal Jordan leva a tropa dele, né? Que, pelo que dá a entender, é isso mesmo, os anéis são criados pelo anel dele mesmo. Pela só tem uma força bateria. De vontade dele. Exatamente. Só pra citar, depois tem uma página que aparece que o cara que parece é o Darkseid de cima, vocês repararam? Que eu não sei se é. Aí a gente tem um outro show-off do Luthor, que é o Brainiac, que fala, ó, cara, se você conversasse com ele por 14 minutos, ele ia te convencer a se suicidar. Absurdo, cara, né? É foda. Olha, é a mesma coisa que ele escreveu na Marvel, né, falando que se você conversar com esse Homem-Aranha, ele vai te fazer se suicidar em tempo. Exagero, viu? Ele diminuiu o tempo. É, então. Enfim, aí a gente tem a estratégia final, então, do Lex Luthor, que é ele primeiro se mostrando e sendo parado pelo Brainiac. Você vê três ataques principais. Primeiro, o ataque da tropa dos babacões do Hal Jordan. Só que, assim, o problema do Hal Jordan é que ele imaginou aqueles bonecos de massa do Power Ranger, velho. Porque eles estão tão fracos. cara. Meu Deus, cara, Hal Jordan. Era melhor ele ter feito a luva de boxe, aquelas bobeiras que ele sempre faz, raquete de caiante. Quem caga tudo é o Gardner. Que fica pensando na televisão. Depois a gente tem ataque das Amazonas, né, e as Mulheres Maravilhas, né, pela história. Amazonas boladas. E a Diana parando ele também e não conseguindo, indo com frente a frente ao Super-Homem. Não, praticamente o Super-Homem deu um de volta pra cozinha nela, né? Nossa, não, e só pra citar que aparentemente o Luthor foi preso pelo Brainiac pra fazer uma lavagem cerebral. Isso. Né? Exato. O Brainiac fala assim, ó, não ia dar, ele ia acabar com tudo, então eu prendi ele. Aí vê o Superman botando fogo nas Amazonas. Isso, e depois tem a terceira evasiva final, que é liberar todos os vilões criados, né, atrás do Superman. Aí aparece Parasita, aparece de novo... Aparece Metalo. Cara, aparece o Doomsday. Aí aparece o Apocalipse ali. Cara, ele joga o Apocalipse pro lado como se fosse nada, velho. Ele toma um beat slap do nada, assim, de volta pra cozinha também. Aí toma na cara e vai voando de volta. Mas a gente tem esse diálogo legal, assim, e o clímax da revista, que é o Superman falando pra Lois Luthor sair da Casa Branca e tal, né, que ele vai assumir. Ele falou, ó, agora... Chega, né? Não, eu vou destruir tudo. Não, na verdade, ele não disse que vai assumir. Ele disse que vai destruir tudo, né? E daí ele descobre um recado do Lex Luthor deixado no bolso da Lois Lane. E o Superman viu rapidinho isso. Frase sensacional, Ingerinho. Hein? Cara, eu vou fazer ele chorar que nem uma garotinha. E aí o Superman é na hora, assim. Primeiro ele lê e a mensagem do Luthor, que até então tinha morrido, né, e deixado pro Superman ler, era assim: por que que você não bota o mundo todo dentro de uma garrafa, Superman? Porque, assim, o cara tá tão autoritário, tão fora de si, assim, fora de si entre aspas, né, acreditando no que ele acha certo, que pro Luthor, obviamente, foi uma brincadeira e um insulto, né, uma maneira legal, mas destruiu o Superman, né, porque é tudo aquilo que ele acreditava jogado no lixo por causa de uma frase, né, cara, olha que viagem. Não, e é aquela coisa, o que, a única falha dele como Superman é o que ele tá tentando fazer. Né? Que é dominar o mundo e construir, digamos assim, ele quer moldar o ecossistema social, não sei se eu posso falar isso, desse mundo. Então, quer dizer, por que você não põe tudo dentro da garrafa? Tipo, você vai cuidar de tudo, porque o Superman, ele fala, ele não deixa, ele tá intervindo na humanidade da forma como ele acha certo, não... né? Eu vou dar um exemplo muito simples. Uhum. Ele fala no início desse terceiro que o Brainiac não permitia que chovesse se ele visse que uma das pessoas não tava com guarda-chuva. Então, cara, isso é um nível de intervenção absurdo. Quer dizer, uma pessoa saiu sem guarda-chuva, então não vai chover. Fodeu, né? Se fosse DVD da Fer, não chovia nunca. Cara, deixou a galera mal... Mas é novamente aquele quesito, né? O cara tá tão além... O conceito de comunismo já foi pro caralho, né? Porque virou um fascismo foda do cara. Lógico. E aí você tem que... Aí, depois disso, você vai descobrir depois do Superman chorando... Like a Pussy, você vê que o Brainiac tava, ele tinha um plano, né? Sim. Ele falou assim, olha, não vai dar. Ele falou, ó, do jeito que você tá fazendo, a gente não vai chegar. Ele até fala assim, o que é que ele fala? Quando você tá na porta da utopia, você para, né? Você não faz o que você tem que fazer, que era invadir os Estados Unidos, que era o que ele tava tentando fazer desde o começo da terceira edição, e matar, tipo... Três topos invadem o Vostok. É. É isso aí. Então ele falou assim, olha, eu vou fazer isso por você. Né, porque como o Superman reprogramou ele pra utopia e ele é uma máquina, ele não tem sentimento. Então ele tem que fazer tudo virar uma utopia à força, sem freios morais. Então ele fala, então eu vou fazer o que eu fui programado pra fazer. Né? Sim. E, obviamente, o Brainiac nessa altura do campeonato não ia ter poder nenhum. Mas é legal porque mostra que foi um plano calculado há 40 anos do Lex Luthor, que ele sabia que o Brainiac, se voltar com o Superman ia ter que levar o Brainiac pra fora do planeta, os dois iam se explodir, e era o checkmate dele, né? É assim que se resolve. O que vamos fazer, Superman? O que você acha, Luthor? But power on this level being unleashed is going to wipe out everything in a 15 million mile radius. Even you aren't that fast. Don't count on it, mister. What's going on? What's he doing? Something wonderful, Jimmy. Lex, I know you're not going to hear this message for a while, or even see the explosion until the light reaches you. But there are some things I have to say before I go. Well played, old friend. E outra coisa, parece que ele usou a própria Lois desde o começo, desde ali, o encontro deles aí premeditado. Ele ser babaca com ela e separar dela e voltar de um jeito muito estranho foi premeditado. Cara, é uma sucessão de ele cálculos. Ele estava utilizando todas as fraquezas dele, né? Agora que tu falou faz sentido, porque quando ele planejou o satélite também, né? Bater lá no... Foi justamente no Planeta Diário, né? Isso, né? Então, uma coisa até que o Brainiac fala, que eu acho interessante, que ele fala assim, não morra me chamando de monstro, Superman. É importante perceber que nós dois somos o mesmo tipo de estirpe. Eu não sei o que é Steep, mas... Steep, não, não, sério, não sabe o que é Steep? Não. Steep é o mesmo... Seria o tipo de pessoa, o mesmo tipo de... Somos da mesma estirpe, somos iguais, da mesma então, classe. Então, ele falou, olha só, então quer dizer, o Brainiac, que é um maluco, dominador e vilão, que sempre foi vilão porque ele faz isso, ele é o Superman nessa Terra. É isso que o Superman virou. Sim. Entendeu? Que e aí você... Os valores. É isso, isso mais ou menos é o que acontece toda vez que o Super-Homem esquece que ele tem um homem. Né? Sim. Exato, é que ele coloca o Super na frente do homem. Olha, clichê. Super na frente, né? Que é o clichêzão. Clichêzão. Isso, isso é uma das críticas, né? Que o pessoal fala sobre essa obra, né? Pessoal, e outra, uma coisa muito engraçada que depois, o final não, praticamente não é dele, né? Não, é, a gente. É de um. Não. É sim. Que vocês vão. Que a gente vai falar daqui a pouco. Isso. Não, o confronto, né? Entre aspas, até então o Superman explode com o Brainiac, que não tem nada, é a cartada final do luto. E a gente tem pro final o show-off também. Sempre, né? Show-off da humanidade agora. Que, e do Luthor. Da humanidade. Show-off da humanidade. Que é o Luthor agora, que não tem que se concentrar no Super-Homem, tá se concentrando em causas comuns, né? Do dia a dia pra se resolver. Então, primeiro que a sociedade utópica do Superman cai, né? Obviamente convertidos pelo Luthor, né, que adotou um modelo melhor pra resolver as situações. Ele se dedica a resolver problemas de saúde, de... Acabou a diabetes, acabou a AIDS, acabou o câncer. Ele acaba com todas as doenças. A sequência final é sempre assim, se vai explodir, a sequência de detonação, o Superman, tipo, leva a nave que tá pra explodir pro espaço e fala assim, o Luthor fala, pô, mas se você não... Primeiro que isso aí vai destruir não sei quantos milhões de quilômetros, se você não for rápido o suficiente, ferrou. Aí ele fala assim, não, mas eu vou conseguir. Aí no final ele até fala assim, O que é que ele fala? Deixa eu ver. Ele fala, provavelmente você nem vai escutar isso aqui pela diferença, mas eu tenho que dizer uma coisa antes de eu ir embora. Boa jogada, velho amigo. Né? E aí tem a cena do Luthor derrubando o rei e falando, checkmate Superman. Quer dizer, ele conseguiu. Sim. Era o que ele queria desde o começo. Embora ele o Superman manjou o que ele tava fazendo, mas não teve meia escolha, né? Mas ele não conseguiu, né, fazer a nada pra parar. O Lex Luthor teve 101% dos votos, derrubou a estátua do Superman e do Stalin, que é de novo aquilo que a Fer falou, transformar em vilão, né? Aquilo que a sociedade idolatrava até 6 meses atrás, agora tá errado, vamos botar vilão fogo, é quem perde a guerra, né? E uma... É, exatamente. E uma coisa também, é meio que uma piadinha com a eleição russa, né? 140%. Né? É, então, é 101%. É. E daí a gente tem esse avanço da humanidade, né? Que é o Luthor curando câncer, resolvendo a economia, trazendo um modelo novo de vida. Tanto que as pessoas passaram a ter expectativa de vida... 180 tipo... anos, é muito, né? Mas ali naquele final fala, né, 500... Ele morreu com 500 anos depois. É, porque fala, não, essa metrópole já há 500 anos atrás tinha sido transformada em Luthor, como é que é o nome Luxor. Da cidade? Luxor. Enfim, quer dizer... Ah, outra coisa interessante é que ele divide o conselho do país entre artistas, escritores, filósofos e cientistas, que é mais ou menos a base da sociedade Krypton mesmo, que era baseada em clãs, que tem os clãs dos artistas, os clãs dos cientistas, os clãs dos militares. Mas tem quem que falou isso? E é Platão que falou isso? Que quem tem que governar são os filósofos? Aristóteles? Posso falar? Pode. Deve. Posso falar? É que eu estudei isso há pouco tempo. Na verdade... Show off da Fer. Show off, olha lá. Todo mundo desse cast tem que ser todo Superman. Mundo show off. Não, lá, então. É que assim, o que eles acreditavam? Que tu tinha que ter os militares pra proteção... Né? Então, por exemplo, uma ditadura militar é algo que não faz sentido, porque esses caras não podem ser políticos, eles têm que proteger, na verdade. Uhum. E tu tem os caras que são os verdadeiros políticos, só que os verdadeiros políticos não é necessariamente o cara que acha que é político. É o cara que é o verdadeiro filósofo. O verdadeiro filósofo, ele tem que ser o político de verdade, porque ele é o cara mais capacitado a governar a população. Só que normalmente, interessante isso. O que aconteceria? O político, quando ele percebesse, ele teria que sair do poder. Porque ele já não é mais imparcial, entendeu? Sim, né? Ele sim. Já, aí... Enfim, é que assim, a gente, principalmente nós brasileiros, sofremos muito, a gente acha que política é o que a gente vê no... Na TV Senado. Na TV, não, mas é mensalão, é não sei, cara, política não é isso, é muito interessante estudar política, seria interessante que a gente entendesse de política. Política verdadeira, né? Não politicagem, sim, não partidos boa. Políticos. Política não é partido político. Não, e aí a gente vê que o Miller, por conta do Luthor, ele coloca isso como sendo falando assim, olha, o certo são essas pessoas estarem no governo. E aí parece que o Miller, você viu que os nomes vão diminuindo, né? Cara, isso, esse plot twist do final e explodiu aí minha cabeça, velho. Parabéns pra também. Ele, velho. É, sério. Os nomes vão diminuindo e de acordo com o Miller, né? Ele fala assim, é muito então, genial essa jogada. Porque assim, o Superman, pra quem não sabe, ele é Kal-El, filho de Jor-El, que é a casa de El, que é o cientista de Krypton. E aí ele faz. Ele vai fazer no final, quando você tem o final, que você descobre que na verdade o Superman tava vivo e tal, ele vai fazendo assim que primeira coisa que faz, acho que ele fala que os descendentes da linhagem do Luthor. Começa que o Luthor morre, quando ele morre, ele constrói um labirinto, né? Ele tinha arquitetado um labirinto pra ser o túmulo dele. Show off até na morte. Aí depois você tem essa resolução da família, né? Do Luthor. Não, o que ele vai falando é você tem a despedida Jordan do Superman, Lutz. Perdão. É, então, o Superman vai embora, ele fala que, tipo, ele entendeu que ele tem que deixar a sociedade evoluir sozinha. Sim. Né? Aí eles vão falando dos nomes, que a linhagem de Luthor vai diminuindo pra Lute, né? Depois só L. O sol que era amarelo se torna vermelho, porque é o processo de. E aí começa a falar uns feitos da casa de Luthor lá, ó. Não sei quem fez isso. O Jordan Luthor, não sei o que, foi o primeiro cara que pisou na vida após a morte, velho. Pôs o pé na vida, aí ele vai falando Lex El, Jordan, não sei o que, daí ele fala, né? Até o bisneto de Luthor, o jovem chamado Jor-El. E aí ele falava que era o QI ultrapassava até o do primeiro Lex Luthor, e ele aí ele foi um dos que descobriu que o mundo. O mundo ia acabar explodindo, ia ter um problema, e você vai pra cena inicial da linhagem original do Superman, que é o Jor-El colocando o Kal-El, filho dele, numa nave, porque ninguém tá acreditando que o planeta vai explodir, e aí ele falando, olha, alguém precisa sobreviver, e pra onde ele for, ele vai trazer vida pra algum lugar. E aí ele cai numa fazenda, eu não sei se na Rússia, de novo, na Ucrânia. O engraçado é que eu, no caso, o Super-Homem é desse jeito porque ele eliminou as doenças, né? Isso. Ele melhorou o desenvolvimento humano e como ele deve ter nascido no Sol Vermelho, isso. Né? Quando ele tiver totais capacidades, quando ele tiver o Sol Amarelo, ele não vai precisar comer, ele não vai precisar dormir. Exatamente. Né? E aí cria esse monstro que ele é. Lembrando que é um avanço de bilhões de anos no futuro. Então, quer dizer, o que ele fala é que, assim, a sociedade utópica que era, teoricamente, Krypton, é uma consequência das mudanças que o Luthor e o Superman fizeram na Terra. E isso começa um novo ciclo. Porque ele manda a nave, aí a nave cai de novo na Ucrânia, aí, tipo, mostra, volta pra 1938 caindo a nave na Ucrânia. Então, quer dizer... É, porque a nave, ela viaja... Então, ele já tinha feito uma história boa e dá uma viajada mais legal ainda no ele final. Ele dá um plot twist mas foda. Aí, mas peraí, o engraçado é que dizem, mais ou menos confirmado, que ele pediu ajuda pro nosso amigo carequinha chapado. Great Morrison, olha só. Pariu, tem a cara dele. Tem. Cara, esse final tem a cara do Morrison, velho. Cara, isso aqui, esse cara aqui, isso aqui, ó. O Necronauta pioneiro e primeiro homem a pôr os pés na vida após a morte é coisa do Morrison. Pode, isso é do Necronauta é coisa do Morrison, velho. Não é possível. Meu, como fazer um final, né? Só faltou a única pessoa que conseguiu dançar a lambada na morte. Cara, quer dizer, e aí você fecha o ciclo, né? Tipo, tudo de novo. E tudo vai acontecer de novo. Quer dizer, tudo é uma consequência. Uhum. De tudo que tá pra acontecer, puta, sua cabeça explode e você fala, caraca, esse é o cara que escreveu o Marvel Zombies. Você sabe por que nunca apareceu Kryptonita nessa história? Por quê? Porque já que Kryptonita vem de Krypton, é nunca Krypton nunca existiu. É tudo a Terra, né? É tudo a Terra? Pra que vai existir Kryptonita? É verdade. Fechou de... Então, quer dizer, então o metal era o robô. Chato, só. Exatamente, era só um robô, era só um homem de lata que queria um coração e o Super-Homem foi lá e arrebentou. Olha na porrada. Óbvio, né, que tudo que ele queria era um coração de Kryptonita. Superman não deixou, né? E não deixou. E segundo, né, você aí tem meio que a justificativa deles de, ele é forte porque a evolução humana trouxe isso, né? Não tem mais doença. Exato. Não precisa mais se alimentar. Não precisa mais descansar. Lembra, resolveu os problemas quando descobriu a pílula que as pessoas não precisavam mais dormir, né? Ele tem um momento que ele fala isso. ele nunca vai morrer, né? Uhum. E ele sempre viveu no Sol Vermelho, quando ele não tinha poderes, né? Tava todo mundo incapacitado. Exato. Então quando ele volta pro Sol Amarelo, pum, todo o potencial do ser humano explode, né? Isso que é interessante nesse título, né? O Red Sun mostra a relação do comunismo e ele descendente desse futuro, né? Com o Sol Vermelho. É o filho do Vermelho, né? Quer dizer, ele vem desse lugar. Uhum. É um título bem pensado. Só pra confirmar aquilo que tu tinha falado, ó. Uma cagada, o Platão ó. Disse o seguinte: os males não cessarão para os humanos antes que a raça dos puros e autênticos filósofos chegue ao poder, ou antes que os chefes das cidades, por uma divina graça, ponham-se a filosofar verdadeiramente. Porque não quer acontece, dizer, não, né, e ser filósofo não é necessariamente uma casta, e sim o filósofo é o cara questionador, é o cara que procura entender os problemas da humanidade, que procura buscar e tudo mais. Então seguia um problema, né? Seria da hora, minha esposa no poder, né? E eu sendo um velho babaca por aí. Que isso? É formada, né? É isso aí, e ela... filosofia. E o detalhe é que ele divide justamente em castas, cabeça, mas é no sentido de que a sabedoria, que tem que ser a questão da cabeça do Estado, né? As pessoas mais sábias deveriam ser as que deveriam governar. Que é que aí a gente cai na questão do cara que são desiguais, né? Não existem pessoas, existem desiguais. O Luthor era um cara desigual, ele era um acima. O Superman, então quer dizer, eles teriam, entre aspas, nessa filosofia, o dever de governar, porque eles são acima. Isso, mas por uma questão de sabedoria e não de força. Sim, não de força. Pô, exatamente. A segunda virtude é a coragem, que ele chama, né? Que seria a representação dos soldados, do exército, que é pra proteger a polis. Que a polis é o povo, a população. Política é, tem essa questão da polis, que é a população. Isso. E tu tem a temperança, que é a terceira virtude, que são os trabalhadores, que são as pessoas que mantêm o Estado, vamos dizer assim. Funcionando, né? Isso. Essa é a visão política de Platão, só pra ilustrar melhor o que tu tinha perguntado. E eu realmente espero que o Luthor não tenha colocado o MC Catra como um... Porra, né? Meu filósofos Deus. Cantores. Imagina. Não. Vem cá com o papai. E aí, e ele coloca o Naldo. O que é o Naldo? O que você acha que ele tem que fazer com a economia? Alto, cima, cara, porra. Que isso? Mas tá bom, mas é... Pera aí, galera. A gente tá falando de sabedoria. Porra. Então, né? Mas a MC Catra é formada em direito. Eu sei, isso que é foda. Isso que é foda. Mas enfim, então, pessoal, é dessa maneira que acaba uma obra única, assim. Acho que valeu a pena gastar um projeto X inteiro só pra dissecar essa obra, porque vocês ouviram, na verdade. Tem muitos elementos interessantes durante essa obra que a gente trabalhou aqui, que vale a pena a leitura. Por mais que tenha sido um cast spoiler-free, vale a pena olhar na íntegra o que aconteceu, porque quadrinho não é só saber o que acontece, é vivenciar, é ver o quadro a quadro, é ver a expressão, é ver maneira, é você poder ler três vezes a mesma obra e achar coisas que você não tinha percebido antes. É isso que acontece, entendeu? E ver o Hal Jordan apanhando mais uma vez. Isso nunca é demais. Toda vez. É muito bom. É muito ver o Hal Jordan. Tudo desse ano. Essa obra eu acho que ela é muito ímpar no sentido de que a gente sempre vê o Superman como mocinho e o Luthor como vilão. Só que na verdade o Luthor ele é o vilão que na verdade ele faz o que o Superman fez aí. O Luthor ele quer dominar o mundo, mas ele não quer que o mundo acabe. Na verdade. É assim, cara, ninguém tem um lado, ninguém tem um... É que nem eu falei lá no começo, cara. É aquele negócio do cinza. Tem um lado, é o lado dos Estados Unidos. Tu é o bonzinho quando tu tá defendendo os Estados Unidos. Ponto, cada um tá seguindo o que é conveniente pra pessoa. Você vê o Luthor naquela situação até de inveja, né, de raiva, de egoísmo, de querer destruir o Superman de novo, o que acontece sempre. Você vê o Superman naquele dilema, o cara representava o comunismo, que era todo mundo igual, mas o cara não é igual a todo mundo, que situação, não sei o que. Então vai muito mais além, sabe, do... Se você fizer uma correlação ao All-Stars e ele, né, dessa vez o Luthor mostra pro Super-Homem, ilumina ele e traz uma utopia. E no outro caso, o Super-Homem ilumina o Lex Luthor e vê que ele poderia fazer de melhor, né? E quem tenta fazer a utopia é o próprio Super-Homem. Né? E aí você entende, na verdade os dois, no fim, eles querem, de certa forma, a mesma coisa. O Luthor, ele quer dominar o mundo, mas ele quer o bem da humanidade. Porque ele quer se dar bem. Se ele acabar o mundo, ele não tem nada pra dominar. Então ele não quer explodir a humanidade, ele quer dominar a humanidade da forma dele. E o Superman é um entrave, porque o Superman é o cara que chama atenção. O Luthor não é o melhor do mundo porque tem o Superman. E ele fala, não é justo, ele não é humano, ele não é um homem. Como que ele pode ser o melhor da Terra se ele não sofre, se ele não... Se ele não se esforça. Ele até fala assim, não, o ser humano não pode não fazer sacrifício durante a vida. O que, que ele sacrificou? Nada. Enquanto o ser humano tem que fazer sacrifícios por si mesmo. Ele fala, então não é justo eu não ser o melhor só porque o cara ele tem poder, ele é mais forte, ele voa, ele é invulnerável. Então, na verdade, os dois querem a mesma coisa. Só que o Luthor, ele é retratado como vilão, digamos assim. Mas, no fim, aí ele mostra que até eles são a mesma família. Eles são uma sequência do outro, né? É isso que o fim mostra. Bom, eu acho que eu já falei em alguns momentos. Eu não sou leitora de quadrinhos, assim. Sim. Não sou leitora. Eu li algumas coisas por indicação ou, às vezes, deixavam perdido aqui em casa. Eu pegava e lia. E assim, eu achei bem interessante, porque ele tem esse lado histórico, né, com a questão da União Soviética, que querendo ou não é um assunto que eu curto, eu gosto de estudar sobre isso. Então, eu achei bem legal essa visão, assim, tipo, visão, mudança de ponto de vista, vamos dizer assim, do Superman, a visão, tipo, esse, né, e se ele tivesse sido russo, né? Se ele quer dizer russo, não, ucraniano, do né? Ponto histórico, mas enfim. Ele não aprofunda tanto, né? Quanto poderia. Né? Mas ele traz elementos. Assim, legais. Eu acho que, assim, pra quem conhece um pouco de história, tu vê as coisas. As entendeu? Críticas que ele faz. As críticas. Pra quem se aprofunda um pouquinho mais em história e pesquisa. Ou mesmo assim, tu consegue perceber determinadas coisas, padrõezinhos e tal. Eu achei esse muito legal. Foi uma crítica interessante. Uma crítica tanto pros americanos quanto pra União Soviética. Até porque não fazia mais sentido ter crítica pra União Soviética, porque a União Soviética não existia mais quando esse quadrinho foi criado, entendeu? Sim, então, e é fácil criticar. É fácil criticar o que não funciona, né? Pra mim, eu vejo mais como uma crítica realmente pros americanos do que pra, enfim, pro socialismo que não existe mais. Eu gostei, assim... Eu gostei bastante da leitura, achei uma leitura interessante e tal. Isso não significa que eu vou passar a ler vários quadrinhos. Ah. Mas uma obra ou outra, talvez eu acho quadrinhos que tipo, vale a pena. Talvez quadrinhos russos. Não, mas assim, uma obra ou outra, tipo, essas recomendações dessas obras, que às vezes tem uma história fechada, que tem um tema mais interessante. Cara, vale a pena pegar e ler. Porque é conhecimento, é quadrinho, mas continua sendo conhecimento, continua sendo informação e divertimento, entretenimento inteligente, né? Não é só entretenimento ótimo, banal. Ótimo. Meu, história excelente, né, meu? Ficou claro que todo mundo aqui gostou pra caramba da obra. Eu acho que cada um teve particularmente assim, seu fato que tomou atenção e tal, mas no geral fica assim. É ótima recomendação a vocês, pessoal, que principalmente vão sair do Homem de Aço com essa sede, né, de ler coisas do Super-Homem. De Rússia? De Rússia. Imagino que não. Fome de Rússia. A mãe Rússia. Infelizmente. Não. Sede na Rússia é vodka. Infelizmente, não deve ter nenhum elemento dessa obra no filme, né, do Homem de Aço mesmo. Até porque não faz muito sentido. Com certeza, eu né? acho. A não ser que a versão russa do Homem de Aço. Mas valeria fácil uma animação da DC. Tranquilo. Seria legal, seria interessante pra caramba. Pra quem não sabe, no YouTube, até certo tempo, tinha uma animação stop motion. Talvez ainda tenha, se vocês procurarem bem. Muito bom em inglês, né? Isso, quadro a quadro, animado, assim, como se fosse um filme mesmo pra vocês curtirem a história legal, o problema é que tem em inglês. E fica essa dica aí do Projeto X. O Homem de Aço chegou. Eu agradeço aqui ao Tono, né? Na verdade, pela participação, por contribuir aí com o resultado legal que ficou o cast, deixa e abre espaço aí pro jabá final, né? The final jabá. Se vocês quiserem ver alguma coisinha sobre o geral, né? Nada assim tão inteligente assim. Louco. Você viu, né? Que eu acabei comentando sobre mulheres comentando maldades. Não esquece. Vem acessem o Legcast, né? A gente tem um podcast lá, algumas postagens interessantes, né? Vamos ver, né? Sim, né? Tudo, calma. Vocês lembram do Gosturbo, aquele que cantou aqui no cast de Rainbow? Então, é de lá também. Ambos da casa do L, olha só. Da casa de L. Lois Lane, Lana Lara Zakov e Legcast. São eles. Eu digo, Lex Luthor é o cara. careca, mas é o esse. Ó, e ou seja, mas querendo ou não, o Superman é descendência dele. É o tataraneto. Tá vendo? Tá vendo? É. É, e show off. A revista do show off. Todo mundo tem o fica seu show off. A mensagem, a mensagem desse é tudo show off. Tudo show off. Tudo. Lex Luthor, depois da morte, antes da morte, Lois Lane, Mulher Maravilha, Jimmy Olsen, todo mundo seu show. Até o projetista com seu show. Não, Jimmy Olsen não. Jimmy Olsen coitado de Jimmy Olsen. Só ele. Virou, ele é vice-presidente e não fez seu show off. Ah, ele vai estar assim, aqui já Jimmy Olsen, eterno estagiário. Não, e sabe o que é pior? Estagiário de jornalista. Exatamente. Isso. Nossa. É pior que tudo. Que sacanagem, coitado. De beleza. Considerações feitas, galera, é isso aí. Então fica esse pedacinho do Superman aqui com o Projeto X expôs. Obrigado pela atenção por mais uma semana. E como é um podcast russo, vocês já ouviram a caixa de entrada. Isso, e a gente dá olá, porque é o contrário. É o contrário. Então, você, pessoal, obrigado, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau, pessoal. Tchau. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. E quem tá aqui comigo hoje? Oiê, gente. Adri, depois de algum tempo sumida, sem aparecer em nenhuma gravação. Como vocês estão? Eu nem me apresentei, sou o Sage. Ah, é, que beleza. Ninguém tá conhece bom. O Sage, né? Imagina. Mas antes da gente começar a ler nossos e-mails, nossos recadinhos, né? Primeira coisa é avisar a galera que escuta a gente por iTunes, agregadores de podcast, né? O nosso endereço é o www.projetoxpodcast.com.br. E qual o nosso e-mail, Odrin? O nosso e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Mas se você preferir usar uma rede social pra ir atrás da gente, você pode ir pelo Twitter, @projetoxpodcast. Ou, Sage? O Facebook, facebook.com/projetoxpodcast. Ou seja, não tem desculpa pra não nos achar. Realmente. E vamos falar dos nossos parceiros. Anyparty. Dollarscast. Legcast. Otacrazy Gogo. Mini Clouds. Level 1. OmegaCast. OtacologiaCast. Coffee Unlocked. Clamp Project. Coletivo Cult. E o novo parceiro, Cast Wars. Eles têm um podcast chamado CaminoCast, que são especialistas em Star Wars. Olha que legal. Super tema. E a gente, hoje também vale a pena falar que a gente teve um podcast especial, parceria com a Nintendo World e a J-Wave. Isso, quem participou foi o Kiba. O Kiba. E lá, o Kiba, o Juba e o Igor, eles falaram das expectativas de alguns títulos que eles tinham sobre alguns jogos que poderiam ser lançados pela Nintendo nessa E3. Vão lá, baixem e escutem. Mas falar dessa E3, né? Que massacre, não, não. Eu não sou sonista, já deixando bem claro, mas a conferência da Sony trouxe lágrimas aos olhos por 1 milhão de coisas. É, chutou bundas, né? Fazer o quê? Não, foi. A Sony mostrou que veio, provocou. As provocações que eles fizeram contra a Microsoft foram lindas. Mas vou deixar aqui o meu momento de fangirl que outros aqui já tiveram e falar: Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy XV. É só o que eu preciso falar. Tá ótimo. Da conferência da Sony. É só o que eu preciso falar. E claro, a Nintendo Direct também foi muito legal. Teve, anunciaram Smash Bros. O Smash Bros com Mega Man. Que legal. Com Mega Man e com o Villager de Animal Crossing, que está chutando mais bundas do que parece. Quem diria? E vai ter lançamento da Ubisoft, vai ter lançamento da EA. Divulgaram o Assassin's Creed 4. A E3 foi muito bacana. Trouxe novidades. Finalmente apresentou o PS4 ao mundo. trouxe títulos, trouxe coisas pelas quais a gente esperar. E é isso, vocês puderem assistir as conferências, quem ainda não viu, assista. Quem quiser comentar alguma coisa, fala com a gente. Mandem seu retorno também, mandem suas opiniões sobre E3 e é isso. Isso. Não vamos nos estender muito, porque senão eu vou começar a chorar de novo. Mas não vem ao caso. É, e vamos então ao tema do nosso podcast, que foi transporte público. Transporte. E essa última semana deu o que falar em transporte público, né, Adri? Deu. E vai continuar dando o que falar. Teve as manifestações sobre o preço da passagem em São Paulo. Eu moro em Campinas, né? Estão sendo organizados passeatas em relação ao preço da passagem de Campinas também. Eu não vou entrar nos méritos da discussão toda, porque é uma questão complicada que afeta muita gente, me afeta, afeta quem tá escutando, quem fez o cast, claro que afeta. E a gente tá gravando uma quarta-feira, quinta-feira já tem greve de trem. Ai, meu Deus. Então. Tô feliz agora. A gente se preocupa porque afeta a gente e muito. Que coincidência lançar esse podcast nesse momento, hein? A pessoa vai falar que é coincidência, né? E foi coincidência, mas ninguém precisa saber. Mas vamos aos e-mails, vamos ver o que a galera falou. O primeiro é o do Custódio Snake. E aí, pessoal do PXP, aqui é o Custódio novamente. Acabei de escutar o cast e ri muito com as histórias que cada um passou. E sim, minha cabeça quase explodiu quando soube que o cabeça é o Lucas, que morava aqui na mesma cidade que eu. É de Taubaté, né, Taubaté. Custódio? Olha. Nossa, existem pessoas em Taubaté, que legal. Cabeça vai ficar brava. Ah, ele sabe que é brincadeira. É, tá bom. Enfim. Com relação a transportes, digo que já andei muito de ônibus e realmente, como vocês falaram, é um saco. Quando você está de boa com seu fone de ouvido escutando suas músicas e vem um maluco que você nunca viu na vida e começa a querer conversar com você. Sério mesmo, nesse ponto eu sou meio que igual a Fer. Tipo, falo pro maluco ficar na dele ou na minha e coloco o fone novamente. Eu faço de conta que eu tô dormindo, sempre funciona. Eu também. Mais uma vez tenho que parabenizar vocês pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo. Continuem assim. Com relação ao próximo cast, a julgar pelas dicas, eu chuto que seja sobre Superman, porque as palavras aço e Gene Hackman combinam por causa dos filmes antigos de Superman. Um abraço pra todos e esperem outros e-mails meus nos próximos casts. É, então, sobre o chute a gente vai falar mais à frente, mas a gente queria mesmo um chute mais certeiro, né? Não só o Superman, que é, a gente queria falar da obra em si. Aí a gente vai falar da pontuação mais abaixo, então, Rodrigo. Ok. Beleza? Beleza. Mas fica na guarda aí, o Custódio. O nosso próximo e-mail é do Tizar Campos. Alô, galera do podcast. Como sempre, achei divertido o podcast. Só me senti meio perdido em alguns momentos por não conhecer muito de São Paulo, nem entender como funcionam os bairros e tal. Bem, moro em Brasília e aqui eu posso dizer que talvez seja um pouco mais leve do que eu acredito que seja em São Paulo. Apesar de os nossos ônibus serem reciclados, ou seja, quando o ônibus fica velho em São Paulo, ele é levado para Brasília. Que divertido. Meu Deus, hein? Que coisa. Bom, apesar de já ter morado no Rio Grande do Sul, Fer deve estar pulando de alegria, olha só. É. Sendo de lá, só passei minha infância até os 10 anos, época que não costumava prestar atenção nos caminhos por um dia, já que eu ia sempre lendo e tals. Talvez não tenha mudado muito desde então. Bem, deixando comentários do post de lado, agora venho agradecer mais uma vez por mais um meio lido e dar a dica da semana, que é a versão russa do Superman, ou como teria sido se o Superman tivesse caído por lá. Tá vendo? Esse é mais específico. Ele tá chegando mais perto, a gente queria... Porque, por isso que eu falei assim, ó, era pra falar mais especificamente, porque se falar do Superman tudo bem, mas tenta achar a obra que a gente quer especificar, né? Bom, aço, nem preciso falar o motivo da ligação. Bem, Rússia seria o lugar onde se passa a história da HQ. E Gene Hackman foi o único que não peguei de cara, só que quando eu fui ver quem era, vi a lista de filmes que ele tinha feito. Então veio um brilho mágico em Superman, então tudo ficou claro, beleza, hein? Então gostaria de agradecer a atenção mais uma vez e trazer uma sugestão de assunto para ser dito em um podcast, para vocês adoradores de DC. Olha aí, cabeça. Tá ouvindo? Que é o novo jogo Injustice, God Among Us. O Mug falou assim, chupa a cabeça. Só porque o Mug ganhou do cabeça, né? Fica disso. Sorte de principiante. Bom, que bonitinho. É, que bom, né? Bom, um jogão. Já tive o prazer de testar na casa de um colega meu que comprou em pré-venda e devo dizer que é muito bom. Principalmente pelas dublagens em português bem nostálgicas. E caso vocês não possam comprar o jogo, colocarei no final do e-mail um link de um vídeo que mostra todas as CGs do jogo, que no modo história parece mais um filme. Olha, eu vi esse link, cara. Eu gostei da história. É muito boa. Curti. Bem, vou ficando por aqui. Tenham um bom dia e até o próximo cast. E esqueci de comentar uma coisa no último e-mail. Pô, cabeça, Supercast foi forçação de barra. A dica implícita aí, ó. Olha a dica implícita. É maravilha. O próximo e-mail é da Thaís Santos. Oi, pessoal. Estou meio atrasada no comentário desse podcast, o 40. Mas não podia ouvir falar de trans e não mencionar Alphaville. Puxa. Bom, pra quem não conhece, Alphaville é um bairro super chique que pertence metade à cidade de Barueri e metade à cidade de Santana de Parnaíba. E acabou se tornando um grande polo comercial. Sendo que o único problema é que ele não foi projetado pra isso. Ou seja, não suporta a quantidade de pessoas que trafegam para lá e temos como resultado o pior trânsito que eu já vi na minha vida. É basicamente o que eu enfrento, pelo menos em certos momentos, em Barão Geraldo, em volta da Unicamp. Tem muito carro, muita gente morando lá, e você pega, tipo, sexta-feira à tarde, negada toda indo embora, cara, você fica. E fica, e fica. E a porcaria do trânsito não anda, entendeu? Aí você atrasa. Tem vezes que você atrasa 30, 40 minutos. Véspera de feriado é um inferno. Ah, mas a Alphaville é grande, hein? Ah, ixi, então. Mas... Teve um dia que eu peguei o ônibus às 6 da manhã e cheguei a Alphaville às 10h40 da manhã. Detalhe que em dias normais o trajeto da minha casa pra lá é de apenas 30 minutos. Vixe. E nossa. Todos os dias, em média, são umas 2 horas de trajeto. Isso quando eu não decidir ir a pé junto com a galera. Quando o ônibus começa a parar, já desce em debandada pra ir a pé. Gostaria de dizer que esse podcast foi ótimo e vocês estão de parabéns. Ótima ideia essa. Até a próxima. Eu sei como é. A cidade onde eu moro também, no lugar onde eu moro, o trânsito todo depende de uma avenida. Ou seja, você tem uma batidinha, trava todo o trânsito e você chega mais rápido a pé do que de ônibus. É lindo. Ai, ai. Ah, é sempre assim, né? Sempre assim. Vamos a pé. Você faz exercício, é legal. Ah, que beleza. Bom, o próximo e-mail é do Daniel Crisóstomo Fernandes. Olá, galera. Sou o Daniel, tenho 28 anos, sou de São Vicente. Ah, ele é o cara lá do Camino Cash, olha só que legal, o nosso novo parceiro. Bom, tema muito legal e inesperado. Morando na Baixada Santista e usuário de transporte público, sofro muito com a falta de qualidade, ônibus em péssimas condições e preços abusivos. R$4 por um trajeto que leva no máximo 40 minutos. Para com isso, mano, R$4. Que absurdo. Caraca, gente, eu pago R$3,30 chorando, meu Deus do céu. Pô, eu pagava já 3, tem que pagar R$3,20 agora. O cara paga 4. Mas você é um herói, cara. Meu Deus do céu. Bom, poderia ficar aqui linhas e mais linhas dizendo que os interesses das empresas prestadoras de serviços vai contra o desejo da população de melhorar os serviços, porque vão colocar mais ônibus circulando com menos passageiros, se posso lotar os que já tenho e ganhar mais. Mas essa não é a proposta do cast. Já entrando no clima do cast, já cheguei a levar 6 horas em um busão preso no trânsito. É, eu te entendo, cara, eu te entendo. Quando em média levo 30 minutos mesmo trajeto. Cacete! Rapaz do céu. 6 horas em 30 minutos. Nossa senhora. Bom, já tive a oportunidade de ver um motorista parar no meio da estrada, no meio da noite, para dar carona a um jovem com sua moto. Com muito esforço e com a ajuda de alguns passageiros, conseguiram entrar com a moto pela parte de trás. Que é isso? Imagina a cara dos passageiros. É muita folga isso, velho. Imagina os outros passageiros que não estavam nem aí, que olham entrando com uma fucking moto no ônibus e parado assim. Que? Eu imagino a cena agora. Meu Deus do céu. Vou ficando por aqui, falou, até a próxima. E PS, meu chute. Dessa vez tenho certeza, é Superman entre a foice e o martelo, o Hudson. Tá vendo? Esse foi na lata. Esse foi na só. Lata. Bonito. Beleza. Bonito. É bom, hein? Aço. Porque Superman é o homem de aço. A Rússia fazia parte do bloco, que formava a União Soviética, que é onde o Superman é criado na história. E Gene Hackman foi o Lex Luthor nos filmes clássicos do Superman. Esse pegou o jeito, hein? Uhum. Olha só. O próximo e-mail é o do Dex. Qual é, Manolos? Meu chute, apesar de tardio, é Superman. Por quê? Aço e Gene Hackman levam um homem de aço. Já a Rússia não faço ideia. Enfim, não é o... Chegou perto, mas não o suficiente. Enfim. Pois é. Seria muita ironia eu dizer que eu vi o cast de transportes públicos enquanto eu dirigi o carro do meu pai? Tecnicamente não é meu, mas pago pra usar. A gasosa. Tá vendo? Pessoas colocando mais carros na rua atrapalham a negada que tem que ir de ônibus. Você é um dos responsáveis pelos congestionamentos. Espero que você se sinta envergonhado por isso. Bom, finalizando esse mega e-mail, que na verdade é curto, digo que vou trabalhar na Copa das Confederações. E para chegar na Arena Pernambuco, precisarei seguir um dos 3 itinerários. Sair de casa, pegar ônibus que me leva à estação de metrô de Recife, pagando nova passagem, seguir de lá para a rodoviária e de lá para a arena. Minha estimativa é que eu leve de 2 horas a 2 horas e meia nesse percurso. Pegar carona com meu pai, até uma integração de ônibus, dali seguir para outra, que é integrada com o metrô, seguir para a rodoviária e de lá para a arena, estimativa de 2 horas. Isso se não chover ou cair dilúvio, como tem acontecido ultimamente. E sim, chove do Nordeste, caso achem que aqui é um deserto. Agradeço, Dex. Então, esse e-mail mostra que, pessoal, eu ouvi algumas outras coisas em relação ao pessoal que tá fazendo voluntário da Copa das Confederações. Muita gente reclamando muito. E uma das reclamações é justamente o transporte nas cidades que não tá ajudando, entendeu? É, não tá preparado. Não tá nada pronto. Aliás, uma coisa que eu tô achando interessante pra caramba nesses e-mails é pra gente ver que o transporte público tá podre, não importa pra onde você olhe. Sim, verdade. Chama atenção que tá estragado em tudo quanto é lugar, só que não tem investimento, não tem conserto e continua essa porcaria de sempre, entendeu? Aí que fique nosso protesto ou sei lá o que vocês quiserem chamar aí. É uma coisa pra se registrar. Vamos gastar milhões com estádio, né? Isso. Beleza, porque, né? Estádio tá é o que a gente precisa. Tá bom. Isso porque eu gosto de futebol, hein? Mas tudo bem. Tem umas coisas estranhas. Bom, o próximo e-mail, ou os próximos e-mails é do Rafael Taira. que ele mandou uns 3 e-mails aqui, mas a gente tem que gravar esse caixa de entrada super rapidamente, o Rods pediu, cara. É. O podcast tá gigante, então sim, vamos tentar acelerar mais ainda. Bom, acho que o mais relevante que ele falou aqui é a dica, né, que ele chutou sobre as dicas do próximo cast, Aço de Hackman e Rússia. Acho que será um cast sobre os filmes de Superman, ou sobre o Superman entre a foice e o martelo. Segundo chute, certo, olha só. Beleza. Bom, porque Aço vem do Homem de Aço. Gene Hackman foi um ator que esteve presente em diversos filmes do Superman. É, ele era o Lex Luthor, né? Nesses filmes. Filmes esses que acho os melhores filmes da DC. Olha que tem o filme do Batman também, é, mas tá bom. É. Bom, e Rússia antigamente ela era conhecida como União Soviética. Ela fazia parte da União Soviética, né? Que tem uma foice e um martelo na bandeira. Maravilha. E, por último, o e-mail do Black Star. Que foi bem curtinho, obrigado. Mas a gente gosta de e-mails longos também. Eu acredito que o cast 41 vai ser sobre Superman. Motivos? Aço, porque o Superman é conhecido como Homem de Aço. Rússia, eu acredito que seja por causa do vídeo Russian Superman Saves Car. Ok. E Gene Hackman, porque ele atuou como Lex Luthor em alguns filmes do Superman. Esse filme, eu quero ver esse vídeo pra saber exatamente o que é, mas há um Superman russo fazendo coisas estranhas, é o que se espera de alguém da Rússia, né? Que beleza. Mesmo assim, a gente já falou, cara. Tem que ser mais específico. Direto, bem específico. Sim. Valeu, chute. É, a gente dá uns pontinhos de consideração, mas né? Aquela coisinha, né? When I feel the biggest dream, I tend to look in the mirror. I'm all, I'm all, I'm. E agora vamos voltar a uma sessão que faz tempo que a gente não fala, né? Comentando os comentários. Olha só que legal. Essa foi legal que, de novo, os comentários são as pessoas contando suas histórias de transporte público e é uma mais legal que a outra. Ao mesmo tempo, mostra que tá tudo ferrado em tudo quanto é lugar. Todo mundo sofre do mesmo jeito. Tá todo mundo fudido, não importa onde a gente esteja. Que maravilha. Lindo. Então, o primeiro comentário é do Kogawar. Meu, foi ótimo esse cast. De fato, sou uma das pessoas que escuta o PXP no ônibus. É quase uma terapia. Tô nessa. Eu faço isso no trem, né? É legal. Bom, você coloca o fone e se desliga de tudo o que está acontecendo ali. Infelizmente, posso dizer que tenho muitas histórias para contar. Já vi quase tudo o que você pode imaginar das situações, digamos, comuns e que não foram citadas no cast, eu já vi. Discussão. Namorado da garota seminua versus ônibus superlotado. Caramba, hein? Vixe. Meu Deus do céu. Isso foi uma discussão ou foi um espancamento? Sei lá. Conta essa história direito aí pra gente, cara. Surfistas de ônibus. Ah, isso eu já vi muito também. Brigas de torcida. Já vi bastante. Briga de motorista versus passageiro. Direto. Briga de cobrador e passageiro também. Vômitos. Ei, maravilha, hein? Quem fez na gente? E a mais bizarra e tensa que já vivi foi quando eu morava em Interlagos e trabalhava em Moema. O ônibus pegava a Avenida Washington Luiz e os motoristas chegavam e pensavam que estavam no autódromo, corriam pra caramba. Já perto da ponte, o ônibus não passava pela ponte, mas passava ao lado. Acho que o eixo das rodas dianteiras do ônibus quebrou, mano, meu Deus do céu. Meu Deus! E a roda esquerda foi rolando a avenida abaixo. Meu Deus! O ônibus foi derrapando por uns metros e parou 2 palmos de um poste. Putz. Parece aqueles filmes de ação. E todo mundo viu a vida passando diante dos olhos. A faísca ali no chão ali, meu Deus do céu. Parece um efeito especial, bizarro isso. Que bom. Felizmente ninguém gravemente ferido. Eu só abri o pulso, porque com a freada eu tive que me segurar. Ainda segurei uns 10 que seguraram em mim. Velho, que merda, viu? Fica feliz que ninguém morreu, cara. Pai do céu, que cena, hein? Que cena. Nossa, que medo. O próximo comentário é do Tyrone Pedroso da Silva. Uma vez peguei um táxi às 3 da manhã. O taxista estava dirigindo o mais rápido possível. Mas o mais engraçado foi que ele ficou com medo de entrar mais no meu bairro e começou a perguntar: é muito longe a tua casa? Mas que covarde, meu Deus. É, mas depende de onde o cara mora também, né? Eu não, se fosse, às 3 da manhã, se, né? Se fosse no meu bairro, eu não sei se eu ia poder culpar o taxista. Foi. Enfim. E o comentário do Diego Salsichão. Na cidade que eu morava, um domingo do mês, tinha catraca livre. Nesse dia, o pessoal vida louca invadiu o centro da cidade. Oh, Zabarré. Em cada sorveteria tinha uma rodinha de caras escutando funk com aqueles radinhos. Malditos radinhos velhos. E o pior é que só tinha uma empresa de ônibus na cidade. Então você tinha que aguentar esse povo toda a viagem de volta. Caramba, hein? Eu sei como é. Então, esse negócio de catraca livre deve ser uma praga mesmo, hein? Não, aqui tem catraca livre nos domingos. É bem por aí. É bem por aí. Mas não chega a ser tão tenso, assim, no lugar onde eu moro, por ter um pouco menos de movimento. Mas ainda é bem, bem complicadinho. Que coisa. Mas essas histórias, pelo menos nenhum de vocês teve que voltar pra casa um dia com um cara lendo super interessado. Livros e revistas sobre armas, como se ele estivesse escolhendo alguma coisa pra comprar. Não, eu de boa voltando pra casa, eu tinha perdido meu fretado. Eu olho pro cara sentado do meu lado, ele tava com uma bolsa, com um monte de revista, e ele tava lendo um livro. De vez em quando eu olho, vai que é um livro que eu conheço, sei lá. Eu olho, tava uns desenhos explicando como que recarregava. Aí depois ele guardou o livro, tinha uma revista com uma Magnum na capa, e eu só fui pensando, ai meu Deus, o que, que esse cara tá pensando? Tipo... Só tem doido. Aí, assim, aí, se ele estiver pensando em sequestrar esse ônibus, já fui vendo janela, já fui vendo por onde que eu podia sair. Mas nada aconteceu, tudo ficou bem. Gente, ônibus é uma coisa muito tensa. Transporte público é uma aventura todo dia. E é isso. Realmente. Abraços. Obrigado por todo mundo que comentou. Obrigado pra todo mundo que mandou e-mail. Vocês são demais. Isso. E uns abraços também pra o Vinícius Azevedo Vieira, o Diego Rick Miyazaki, o Ravel Taira também. A gente tem que correr muito nesse cat de entrada, então não deu pra ler os comentários de vocês. Espero que vocês entendam, né? E pra fechar esse caixa de entrada super rápido, só pra relembrar as dicas passadas, né, do podcast, que foram Asu, Kúcia e Gene Hackman. Bom, acho que todo mundo já explicou aqui nos e-mails, mas Asu vem do Homem de Aço, né, que é um dos apelidos do Superman. Kúcia é por causa do tema do podcast, Superman entre a Foice e o Martelo, ou Superman Red Sun, que fala sobre Superman soviético. E Gene Hackman é o Lex Luthor dos filmes do Superman, o ator mais conhecido, né, certo. Isso aqui. E agora, as dicas para o podcast da semana que vem. Eu nunca ia adivinhar essa aqui. Nunca vou adivinhar. Essa eu tô esperando de verdade que alguém acerte. Se alguém acertar, eu vou ficar muito feliz. Fã de verdade acerta. Acerta. Né? As dicas são Sofá, Monty Python e Cricket. Não está difícil, mas não tá óbvio. Relembrando, sempre pensem fora da caixa, porque não é tão trivial quanto parece. E é isso, gente. Obrigado por terem escutado, obrigado por mandarem e-mails. Continuem comentando, continuem mandando e-mails, continuem mandando o retorno de vocês. Isso. Nos vemos de volta no podcast 42. Sim. Vamos lá. Então, sim. Beijos pra vocês e até mais. Até mais. Gravando, eita. Gravando. Eu tava esperando falar o 3, 2, 1 e não 1, 2, 3. É porque... A gente tem que esquematizar isso. É porque aí, na reversão russa... Tem que ser ao contrário, com certeza. Então... Não, você devia começar com 101. Ó, eu vou ser bem sincera, eu não gosto de russo, porque eu sou de descendência polaca e tcheca, e tantos polacos quanto os tchecos se fuderam por causa... Cara, russo é uma raça má. Não tem meio termo. Se bem que, querendo ou não, foi por causa dos poloneses que os russos caíram depois. É, a revolta, né? É, a vingança. O mundo dá a volta, sei lá. O mundo... Mas só porque eles quer não quer puxar a introdução sua aí, cabeça? Então, é. Você fez com carinho e amor? O que eu fiz com carinho? Peraí que tem gente gritando aqui embaixo. Vai, Corinthians! Vai, não, Stalin! Acho que não é. Vai, Stalin. Não, é foi Stalin. Que é o oê, fantástico. Oê, a Rússia vai. E reforçando esse conceito... Peraí, eu fiquei chateada. Uhum. Por quê? Caiu meu globo de Nova York que a minha mãe me deu. Quebrou? E quebrou. Compra agora um da... A minha cidade engarrafada quebrou. Compra um Stalingrado engarrafado agora. Chateada. Que é a sua chance. Quando ele foi eleito, obviamente ficou comprovado. Eles botaram... Panda, por favor, para de bater. Panda, para. Para. Ele vai falar, tá bom. É. E vai sentar. Canto, Panda. Imagina quando... se o Panda segurando a estante caindo. A Fer... Para, Panda, ele segura. Tá bom, tá parado. Assim, a estante caindo, ele... Tá bom. Não, é que agora ele tava batendo com a vassoura no chão que ele tava varrendo. Quando ele foi eleito, obviamente ficou comprovado. Eles botaram... Panda, por favor, para de bater. Panda, para. Para! Ele vai falar, tá bom. É, e vai sentar. Canto, Panda. Imagina quando... se o Panda segurando a estante caindo. A Fer... Para, Panda, ele segura. Tá bom, tá parado. Assim, a estante caindo, ele... Tá bom. Não, é que agora ele tava batendo com a vassoura no chão que ele tava varrendo. Para de varrer, Panda. Deixa sujo. Não, mas então... Quer dizer, não. Primeiro você tem o Lanterna Verde perdendo de uma forma ridícula. Não, não, não. Primeiro a gente tem a invasão do Luthor. Não, não, pega aí. Não, ah, não. Não é ridícula, porque é o mesmo jeito que ele perde pro Batman. Cara, não, não, não. Pera aí. Neto, o Superman, eu não gosto, mas eu entendo. Agora, quando que o Batman conseguia tirar o anel da outra vez sem perceber? Ah, não. Porra, porra, John. Esperava mais de você, cara. É mais um recorde pro Batman bater nele. Caraca. O Garner levando um soco na cara e desmaiando. O Robin roubando o anel do... Caraca. Do Rain? Do Hal Jordan. O Robin, aquele viadinho. O Robin dá um couro no Hal Jordan. No Hal Jordan. Cara, ele quase mata ele. Esse que é o Enfim, problema. Enfim, voltando aqui pro... Espera só um pouquinho. E esse é o personagem favorito do Cabeça. É, você vê. Ele sozinho. Exatamente. Ele sozinho funciona um homem, Cabeça, que... pelos ídolos dele. Exatamente. Ah, falou aí o anos 80, Disco Dance, Asa Noturna. O Hal Jordan, o cara que vem, você vai lá na Carol Ferris, né, dá um pé na bunda dela e pede pra, a gente precisa conversar, né, ela vem muito feliz. Isso é foda, cara. Ele fala, dá pra assinar esse leasing pra mim que eu quero comprar um novo avião? Não, é um carro que ele fala. Muito... É um carro, é pior ainda. Ele tá pobre, ainda, que ele tá sem emprego, os lanternas, o Oa deu um pé nele, ele tá sem emprego, não tem anel pra fazer carro. Fala, eu quero comprar um carro, você pode me ajudar? Que filha da puta. Pode me ajudar assinando com o seu nome aqui? Eu não vou pagar, então seu nome vai pra SPC, eu tô nem aí, tá bom? Sim, voltando pro babaca dessa terra. Nossa, eu estava lendo um negócio aqui que o filho do Stalin, o filho verdadeiro, atirou nele próprio por causa do tratamento que o pai dava. Nossa. E ele não conseguiu se matar, e daí o Stalin falou pra ele, não consegue sequer atirar direito. Olha Porra. Aí, pai do ano. Mas aí, ô Fer, é culpa do Superman, foi ele que não deixou. Botou a mão na frente, opa! Não vai não. Faz isso não. Ué, vai saber que não é disso que tiraram. Então.